Aviso, esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos ou pessoas sensíveis a piadas de humor negro. Se você for uma dessas pessoas e mesmo assim insistir em escutar, ouça por sua conta e risco. Se você for menor de 18 anos, peça para seus pais. Se você for maior de 18 anos, tome cuidado, pois você pode sofrer um leve trauma. Muito obrigado e boa viagem. Estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado para a sua área. Nós vamos fazer um podcast meio perigoso. Um podcast meio perigoso com perguntas perigosas. Exatamente. Pô, você é com âncora, cara. Desculpa, eu tava fumando. Você vai ter um câncer eu também. Eu me perdi. Câncer eu já tenho, na cara. Na bunda. Três. Mas... ele tá compartilhando ele com nós. Com Mas certeza. Antes de começar esse podcast, vamos pedir pra vocês avaliarem os podcasts de turnos das 5 estrelas. 5 pedaços de... Puta, é perigoso. Hoje é perigoso. Fazer alguma referência. 5 pedaços de bolo. 5 dúvidas. 5 dúvidas. Ok. 5 cânceres pro Suede. 5 cânceres pra mim. E também precisamos passar um recado. O recado é o seguinte, estamos à procura de novos colunistas. Se você escreve, gosta de escrever, escreve bem, já elogiaram seus textos, você pode fazer parte do Locomotiva 26. E, principalmente, se você escreve... Peraí, antes de você entrar nisso, eu vou pedir aqui para o nosso tradutor, Together. Ah. Together. Ele vai falar, você vai repetindo baixinho, em japonês, o que ele vai falar, ok? Yeah. Então vai lá. Se você gosta de cultura japonesa... Uitoshiro waka de samawa. E você conhece bastante da cultura japonesa... Wikam Hashim Nema Hollow. Você pode fazer parte, ser o novo colunista do Expresso do Oriente. Xing Lingo Wassenomena Oriente. Oriente. Como você faz? Você vai mandar um e-mail para o contato@locomotiva26.com.br. Shannon Harrison é o e-mail no BR. Caramba. É japonês ou é? Não interessa. Com o tema procura esse novo colunista e enviar 1, 2, 3 textos falando sobre animes, cultura japonesa e tudo mais. Obviamente. Espera um pouquinho que alguém derrubou. Roubou o microfone no chão e explodiu o canal aqui. Ui, Toshiro Yamagoshi, bicho burro pra caralho. Obviamente que não estamos procurando só alguém pra conduzir o Expresso do Oriente. Não, estamos procurando pessoas que falam de assuntos semelhantes aos que nós já abordamos. Por exemplo, você conhece o site, você sabe o que é interessante pra gente e então, logo, o que é interessante para o nosso público. Se você gosta de assuntos assim, se você sabe tratar de assuntos assim, escreva para o Locomotiva 26 ao locomotiva26@locomotiva26.com.br. Não, que eu tô falando? Escreva para contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí. Eu sou Rafael Tanicho e eu não prefiro nada, cara. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e eu acho que minha mente não é preparada pra esse tipo de coisa. Eu sou o Pedro Tanicho e hoje vai dar bosta. Fala, galera, aqui é o Alvin e tem uma terceira opção? Eu não. Hoje nós temos 2 convidados aqui. Um dos convidados já esteve no podcast passado. Sim. Isso mesmo, ele foi para Jundiaí com a gente. Então, vai lá, grandíssimo convidado. Olá, eu sou o Homem Concha. E eu não faço ideia do que vai acontecer hoje. É, exatamente. A gente não contou a pauta nem para o Homem Concha, nem para o Together. E a pauta tá bonita, hein? E nós temos aqui outro convidado que esteve aqui junto com a gente no episódio de crossovers. Ele ajudou a condenar o Homem Concha num gangbang com o Pedro Pérez. Vai lá, convidado. É, eu sou o Together e tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E com essas informações maravilhosas, vamos aos e-mails. Eu não tenho fé que o Pedro Pérez tenha mandado algum. Leitura de e-mails agora, nesse exato momento. Senhora, O Fusca passando. Pedro Tanicho e eu aqui em casa, tomando uma água. Hoje o Rafael tá no ensaio da banda dele, ele não pode vir. E o Álvaro tá de castigo. O Álvaro está de castigo. Então, só eu e o Suede pra vocês. Uhul! E nós temos aqui 4 lindos e-mails para ler. Né? Hora do e-mail. Tá, não sei por que eu fiz isso. Eu não sempre que eu fiz isso. Imbecil, cara. O primeiro e-mail é do senhor Pedro Pérez, 28 anos, Jundiaí, São Paulo, e pela primeira vez nesse podcast ele está sendo sincero. Na profissão ele colocou desempregado. Aí, desempregado não, ele tá ganhando pra porra nenhuma. É mais ou menos isso. Ele começa assim: "Hello, my friends. Como vão vocês? Tudo legalzinho?" Não. Melhor agora com seu e-mail, Pepe. Vai continuar com isso mesmo. Vou, é Pepe. "Que programinha bacanudo de semana passada, hein? É um ótimo tema, pois propagandas e comerciais sempre estiveram juntos com nossa geração." Então, esse e-mail ele mandou um tempo atrás, sabe? Ele tá falando sobre o episódio de publicidade, né? Então. "E saber um pouco mais sobre essa indústria vital é bem interessante. Quero destacar dois pontos acerca do episódio. Primeiro, sei que o assunto é bem extenso e por isso merece outro cast. E nesse, vocês não podem deixar de fora os comerciais da final de futebol americano dos Estados Unidos, o Super Bowl. Até onde eu sei, é considerado o horário mais caro na televisão mundial. E as empresas fazem verdadeiras obras-primas a fim de chamar a atenção do mundo todo." Isso é verdade mesmo. Aí ele comenta que uma pena que no Brasil os comerciais não passam. KKKKK. Até, você pode ver no na TV fechada, às vezes, capaz deles passarem alguma coisa. Aquele comercial da Sprite? Não. Que lá, inclusive, eu acho que é fake, não é de verdade, não. Ah, sei lá, tá bem produzido, cara. E segundo, Pedro Tanicho, em sua próxima visita a Jundiaí, por favor, traga um Guaraná Quati, pois aí poderemos assistir um jogo do Gustavo Kirchner. KKKKKK. É que esse animal de tetas nunca fala nada de errado, sabe? E a gente conversando aqui e tal de, sei lá, 300 milhões de podcasts que a gente grava, você fala uma palavra errada e os caras já querem, sabe, né? Entendi. Mas quem tá no grupo já conhece a peça do Pedro Pérez, né? Ah, Pedro Pérez, você está ouvindo isso agora? Ou não, né? Ou não, porque ele tem mania de pular os e-mails. Pepe, você me pregou uma peça, cara. Eu fui descobrir duas semanas depois, velho. Que maldade com os amiguinhos. Pois é, quem tá ouvindo e não tá entendendo nada, começa a frequentar o grupo do WhatsApp e do Facebook que vocês vão saber. É isso aí. Ou não. Como campanha de publicidade que me marcou muito, gostaria de citar outra da gigante Coca-Cola. Esse "da" não tem acento, Pedro Pérez, já que você quer corrigir os outros. Pois é. A referida campanha se tratava de brinquedos que eram os caminhões de entrega da empresa no decorrer dos anos. Como na época meu pai era dono de uma padaria, onde era ponto de troca, vocês já podem imaginar que eu tinha a coleção completa, mais de uma vez, inclusive com o display de apresentação de todos os carrinhos, kkkkk. Esses eu não lembro. Eu lembro, eu já vi na estante de alguns amigos, era um caminhão de madeira, cara. Eu não sei se é madeira ou plástico, mas aparentava ser madeira, grandão assim. Cara, pra mim Coca-Cola ficou basicamente no ioiô, no relógio que você... Não, o relógio era da Sprite. Eu não lembro do relógio. Nos mini craques e nas garrafinhas. Os mini craques era bom, vinha com a latinha tudo pra você acender. É. Nossa, é um imbecil mesmo. O Buck Mini Crack rendeu apelido pra caralho na escola, né? Bicho era cabeçudo e já era automaticamente Mini Crack. Eu não peguei isso. Bom, e-mail mega longo, vou ficando por aqui. Valeu, galera. PS, vamos fazer disso uma tradição? Música de intro da Wild Arms 1, por favor. Na verdade, por causa do seu segundo e-mail de hoje, Pedro Pérez, eu sugiro que toque em sua homenagem Lua de Cristal a leitura de e-mail inteira. Que lindo! Porque... Nah, vamos chegar lá. Gabriel Rainer, Rio Grande do Sul. Gabriel... Não é catarro que você tinha falado, é? Eu falo pigarro, você Gabriel fala catarro. Pigarro, Gabriel catarro, Gabriel escarro, Gabriel... Já? Já. Então tá. Tchuk tchuk piwi motherfuckers, me chamo Gabriel Rainer, sou escritor desse lindo site, preguiçoso profissional e apreciador de besteiras esdrúxulas em geral. Isso aí é normal, isso aí é todo mundo. Desta vez vou contar um caos que aconteceu comigo e que novamente quase me matou. Rola sotaque? Rola sotaque? Não, não rola. Não. Você quer fazer o sotaque? Não, não, obrigado. Fica à vontade. Quando dormi em cima de uma bicicleta. Eu tinha cerca de 5 ou 6 anos e meu pai ainda era músico profissional, trabalhando em uma banda. Eis que, certo dia, todos os companheiros de labuta do meu progenitor resolveram passar um fim de semana na cidade de 15 de novembro, Rio Grande do Sul, famosa por possuir uma barragem. A cidade chamada 15 de novembro? Eu não sabia disso. Primeiro era só ruas, avenidas e tal. Que matar uma avenida. Não. Então tá, né? Entramos no ônibus da banda e chegamos na tal barragem, que ficava bem afastada da cidade e era entrecortada por diversas ruas de calçamento que ligavam as casas do local. Catarro Banda Show. É, o sobrenome do pai dele também deve ser, né? Catarro Banda Show. Você tá, escrito assim. Você tá inspiradinho hoje com as piadinhas escrotas, né, mano? Tomando o cu. Ao chegar lá, eu estava, segundo os presentes, exausto, pois não havia dormido na viagem. Apesar disso, pressionei meus pais para que me deixassem andar de bicicleta. Eles deixaram, afinal, que mal faria. É importante salientar que eu ainda estava aprendendo a arte das duas rodas e minha bicicleta não contava com bons freios, exigindo que eu colocasse meus pés no chão para parar o veículo. Isso é a combinação perfeita para cagado, só faltou estar cracudo e bêbado. Ele tinha 6 anos, cara. Velho, juventude não tem problema, de hoje, né? Em dia, cara. Tá 6 anos já tá sendo pai, coisa assim. De si mesmo, né? Puta merda. Eu não sei de onde tirei isso. Hoje, nada, velho. Cara, nada. Caralho, mano. Coincidentemente, a casa em que estávamos ficava no topo de uma das ruas de calçamento que subia. Então me animei a descer o íngreme caminho. Ou seja, ele tava com sono pra cacete, não sabia andar de bicicleta, numa bicicleta sem freio, pra descer uma das ladeiras do Rio Grande do Sul, que eu, por conhecimento pessoal, sei que é pelo menos 45 graus. Eu acho que não vai dar certo. Isso é pedir pra dar merda, cara. Nossa, criança só faz bosta, né? Alinhei minha bicicleta verde e, tomando coragem, acelerei. Era de manhã e o sol estava acertando forte meus olhos. E é nesse momento que as histórias divergem. Segundo eu me lembro, o boneco que usava caiu em meu rosto, bloqueando a minha visão. Porém, as pessoas que viram tudo de camarote me socorreram depois e disseram que eu dormi na bicicleta devido ao cansaço. Como que alguém de fora vai saber disso? Então, né? O fato é que eu, assustado, levei os dois pés ao chão, calçando um par de belos chinelos. Obviamente, meus pés travaram na rua de calçamento e eu fui ejetado da bicicleta. Caí de boca nas pedras da rua e apaguei por um segundo. Eu já passei por uma cena parecida, cara. Eu também. É, bicicleta e criança não combina, cara. Uh-huh. Não deveriam fazer bicicleta pra menor criança do que 1,5 metros de altura. Justo. Chorando, levantei e percebi que havia caído na curva da estrada, ficando a poucos metros da margem da barragem. Caraca. Ainda vertendo lágrimas, levantei minha bicicleta e comecei a subir em direção à casa. Depois fui ajudado por um vizinho que contou o acontecido. Resultado, passei o resto dos dias comendo sopa de peixe. Até hoje eu não gosto de sopa. Já que havia machucado todas as minhas gengivas, embora por sorte eu não tenha quebrado nenhum dente. Como, mano? Uau. Caralho, sua gengiva devia ter virado um regaço nisso. Caraca, velho, sua bicicleta era verde. Ia estar parecendo os dentes dos Rugrats numa hora dessa. Tchau, gente. Continuem o ótimo trabalho e da próxima eu conto da vez em que, sem querer, coloquei amônia líquida, que é ácido pra caralho, na boca. Velho, você tem bosta na cabeça, cara. Ele tá vivo mesmo? Eu acho que ele deve ser tipo Slot, cara. E aquela foto que ele usa no WhatsApp é um, sei lá, um passado muito distante deve dele. Deve ser. Ele deve ter uns 30 anos e aquilo ele hoje é o Slot. Eu achei que eu fiz muita merda na vida, mas esse cara aí tá ganhando de lavada. Eu dormi uma vez na bicicleta, mas caiu minha pressão. Eu contei, tava indo pro karatê e tal. É, caiu a pressão, eu apaguei, desmaiei. É, desmaiar, não é dormir. Eu não chego em casa toda noite, cai minha pressão e eu apago na cama. Faz sentido. E aí a gente vem com o Pedro Pérez, 28 anos, Jundiaí, São Paulo, Jack Bauer. Pepe! O e-mail dele, lindo, maravilhoso, é: Rest in Peace, leitura de e-mails do Locomocast, carinha triste. Rest in Peace, não. Revivor! É, Pedro Pérez. Não, né? Não é só pra cumprir a meta de e-mail, você manda qualquer coisa, cara. Daqui a pouco ele tá mandando emoji ou foto. É bem assim. E o último e-mail de hoje é do senhor Renato Augusto. Ele é um novo participante aí do nosso grupo mais lindo do Brasil aí, o nosso grupo de WhatsApp, Passageiros Locomotiva. Só não é mais lindo porque o Suede tá nele. Exato, eu acabo enfeiando um pouco o grupo. É uma máscara vermelha, cara. Eu tapo a feiura. Não. Mas você ainda manda mensagem lá, cara. É. Eu simpatizei bastante com o Renato, a gente conversa bastante, conversei bastante com ele. E é nóis, Renatão. Vamos ler o seu e-mail aqui, ó. Olá, maquinistas dessa locomotiva. Badumts. Meu nome? Eu não sei, não entendi. Badumts. É aquela... Não entendi, mas qual foi a piada? O porquê, né? Eu não entendi também, né? Ninguém tá naquele grupo bate muito bem na cabeça, né? Então, normal. Meu nome é Renato Augusto, tenho 31 anos, técnico homem em eletrônica de São Paulo, capital. Caralho, ele é mais velho que eu, velho. Ele tem 31. É, só não sabia. E pra mim, eu tava conversando com um cara de 20 e poucos. É, então. Que ele é bem, tipo, agitão, tá ligado? Ah, normal. Conheci o podcast através de outro ouvinte, o Moacir. Grande pô, Moacir. O Moacir tá merecendo uma medalha, cara. Esse Moacir moleque tá trazendo muita gente pra ouvir o podcast. Ó, aguarde contratações futuras aí, Moacir. É, eu conheci o podcast através de outro ouvinte, o Moacir, e venho trazendo uma maratona completamente louca e fora de ordem cronológica. Até agora, o episódio que mais gostei foi o especial de Natal, que teve o Expresso Polar. Foi muito tocante e até agradeci o Rafael pelas lindas partes que tocaram meu coração. Vocês estão afixados no meu feed com certeza e não sairão de lá. Adoro o programa e gostaria de parabenizar pelo ótimo trabalho. Que continuem todos a bordo e a todo vapor. Isso é tudo. É, isso aí, cara. A gente vai fazendo o possível, né? E a gente só consegue ânimo pra fazer tudo isso por causa de vocês mesmo, pessoal. Não só o pessoal do grupo, mas todo mundo que escuta o podcast, quem manda e-mail, quem manda mensagens e tal, interage com a gente. Isso é um... é nosso pagamento no momento, né? Já que não temos nenhum patrocinador ou nenhum sistema de padrinho. É, qualquer coisa a gente passa, conta do banco. Nada, né? Nada não. E se você quer juntar ao grupo do WhatsApp, que lá surge muitas idiotices, muitas conversas produtivas ou não, muito chorume. Esse podcast é totalmente musicado pela galera do grupo. Pois é, quando tem podcasts de algum motivo mais descontraído, a gente sempre pega a opinião de músicas do pessoal que tá no grupo, não só do WhatsApp, quanto do Facebook também. É isso aí. E como que faz pra entrar no grupo do WhatsApp, Suede? Eu falo agora? É. Para você entrar no grupo do WhatsApp Passageiros do Locomotiva, você faz o seguinte. Procura no Facebook o grupo Passageiros do Locomotiva e lá no topo vai ter um link fixado, junto com a Zelda, fixado pra você clicar e entrar automaticamente se você estiver com o WhatsApp Web ligado. Se não estiver acessando do celular, é só clicar e você já entra. É isso aí. Não precisa de autorização. Só no grupo do Facebook. Mas isso aí acontece sempre. Se o pessoal normal estiver dormindo, o Álvaro tá acordado pra dar permissão pra vocês. Venha fazer parte desta viagem. É. E se você quiser conversar com a gente também, mandar suas opiniões sobre o podcast, ou falar qualquer coisa que for, tipo o Pedro Pérez, que não mandou qualquer coisa assim no segundo e-mail dele, você manda um e-mail pra gente pra contato@locomotiva26.com.br. Repetindo, Suede. contato@locomotiva26.com.br. E vamos para o episódio. Go! Oxi, que swing é esse? Olha a explosão! Junto com Wesley Safadão! Vem, Safadão! Se acredita que é pior! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz. E vamos lá, vamos começar esse podcast. Antes eu devo explicar uma regra. Essa regra vai ser aplicada a todas as questões e ela serve para todos os passageiros desta jornada, ok? Primeira regra. Aliás, primeira e única regra. Vocês devem escolher uma das duas opções. Não existe outra coisa além das duas opções que vamos dar. Vocês podem justificar o porquê, mas devem responder uma das duas opções. E também vocês têm que não só escolher uma das duas, mas também justificar a escolha. Exatamente. A justificação não é escolha, é obrigatória. É. Porra. Tá aqui, todos de acordo? É, deixa. Tchau. O Álvaro estamos começa. Estamos aí, né? Tá na chuva, é pra se molhar. Alvin, já que você demonstrou uma certa insegurança, ai, eu vou começar com você, que depois todos vão ter que responder essa pergunta. É uma pergunta pra todo mundo. Mas vamos pela ordem aqui, horário, ok? Ordem só pra falar pra quem tá ouvindo, a ordem é a partir do Rafael, Álvaro, Together, Suede, Concha e eu. Exato. Vamos lá. Eu vou fazer abertamente a pergunta. Pergunta, mas responde nessa hora. Vocês preferem dar a bunda para um cara ou chupar o pênis de 7 caras? Dar a bunda para um cara. Fala mais pertinho. Dar a bunda. Mas continua. Porque dar a bunda você vai dar só uma vez. Se chupar, você vai chupar 7. Imagina você tem que sentir o gosto de 7 paus, cara. Então, foi uma boa resposta, né, cara? Ele já soube direto que respondeu. Faz sentido. Vamos lá, Together. Bom, vamos polemizar o negócio aqui, né, cara? Pelo menos chupando 7 caras, você não vai ser arrombado. Mas você vai ser arrombado só uma vez. Você vai ser arrombado. cara. Sete vezes? Você vai ser 7 vezes arrombado pela boca, cara. Não, pela boca você não vai ser arrombado, cara. Pela bunda você vai ser arrombado. Você tem certeza que você não vai ser arrombado pela boca? Desculpa. Você chupa sorvete. É. O que que é uma rola? Mas põe no freezer a rola. Beleza. E joga gelatina. Então você prefere ser arrombado. O Álvaro prefere dar a bunda. Ah, mas é o seguinte. O Together prefere chupar 7 rolas. Chupar 7 rolas, mas com contato visual e tudo mais. Exatamente. Olhando olho no olho. Oh, mas tá só piorando a situação, cara. É serviço completo nas duas situações. Uma pergunta. Essa uma rola do cu, ela faz parte das 7 do boquete? Não. Tanto faz. Não, aleatório? É. Você pode escolher a rola? Aleatório. Não, a diferença não. É que porque você... Você quer dar e depois chupar? Não. Eu conheço 7. Tipo, você acha que você vai sentir o gosto do cu depois? Assim, é isso? Randômico. Tipo, tá passando 7 neguinho na rua, vem aí. E aí, concha, o que você prefere? Ah, mas vamos lá. Ou então, Deus tá de sacanagem, foi lá e puxou 7 pessoas no mundo pra perto de você. Vamos continuar, porque tem muitas perguntas aqui. Então, o Álvaro prefere dar a bunda. O Together prefere chupar 7 caras. Que da hora. Suede. Dar a bunda pra um cara ou chupar 7 pirocas? Eu parto pra lógica que dando o bumbum vai doer por muito tempo e vai demorar pra passar a dor. Depois de chupar 7 rolas, você vai sentir o gosto, mas escovar os dentes é rápido, cara. Chaguante bucal é de boa, então acho que as 7 rolas é mais cabível pro momento. Ok. Concha? Bom, mais uma pergunta. A chupada tem que ser completa? Serviço completo, completo. Bucacão mesmo. Ah, não. Acho que eu bucacão prefiro 2017. Dar a bunda, ok. Ele prefere dar a bunda. Eu prefiro toba também, porque você não tem que manter contato visual, você não tem que se esforçar pra isso. Mas você vai ser levado no romance conforme o ato. Você, cara, você já curte isso. Eu não. Você quer fazer parte do romance dos 7 caras? Não, eu queria deixar chance muito claro que a gente não tem nada contra homossexuais e nem nada sim, disso. Sim, você... Não, já deixou claro no aviso aqui. Quem entrou aqui pra ouvir, quem tá ouvindo já tá a favor de que não vai ter mimimi. Exato. E agora você responde. Ah, não. Prefiro dar a bunda, é óbvio. É? Porra, você vai... Você vai sentir o gosto de 7 caras. Você vai estar sendo literalmente... Enxaguante bucal, cara. Um sommelier de rola. Cara, bunda foi feita pra cagar. Velho. Não cagar invertido. Você vai ter que fazer... Se esforçar em fazer um boquete bem feito 7 vezes. Não, peraí. O boquete não foi bem feito. Não, tem que chegar até o final. Tudo bem, mas precisa ser bem feito, cara. Feliz, isso é face fuck, que o cara vai arrombar tua garganta com o pinto. Não, isso não era opção. Boca foi feita pra cagar, nem mesmo não, não era opção, mas você tem que imaginar o que que... Boca foi feita pra comer. Não era opção. Então, mas você... o cu, você tem que imaginar ali. O negão da piroca atrás de você também. Não. Mas é o seguinte, pra dar o cu, você tem que ficar parado. Okay. Pra fazer alguém gozar usando sua boca, ou você faz o serviço bem feito, ou a pessoa vai e arromba tua garganta com o pinto. E de qualquer forma, você está fazendo um cara gozar, se você dá a bunda. O negão da piroca. Se não... Mas ninguém falou que o do 7 ali, mas né? Mas ninguém falou que era face fuck também. Mas o cara tem que gozar de alguma forma. O cara tem que se satisfazer. É até o fim. Exatamente. Não, mas exatamente é boquete, não face fuck. É diferente. Tá na boca. É tá diferente. Na boca. Tem que terminar. Se você só chegar lá e ficar parado... Tá na boca pra gozar. Não tem... Não, mas tem que fazer o negócio. Vamos lá. Próximo. Então, Alvin dá o bunda. Together chupa 7 rola. Chupa. Suede chupa 7 rola. E nós 3 damos uma bunda também. Sim. Certo. Ok. Pra caralho. Literalmente. Ai, ai. Próxima questão. Vocês preferem falar de uma forma constrangedoramente gay pro resto da vida? Gente. Ou dar o cu rapidinho uma vez só? Ai, que absurdo. A Inês Brasil é lacradora, hein? Quero falar não, que nem ela o resto da vida. A resposta, eu não quero a resposta da Inês Brasil. Eu quero falar. Eu tô falando a minha resposta, cara. Repete? Eu vou falar que nem a Inês Brasil pro resto da vida. Você prefere falar de forma constrangedoramente gay para o resto da sua vida ou dar o cu rapidinho uma vez só? Eu quero dar o grito da pantera. Eu falar, não sei, mano. Aí nesse momento não tem mais os 7 caralhos, então eu não quero mais dar bunda. Já tá arrumado também, né? Então. Mas já tá arrumado, aí você já foi. Eu prefiro falar que nem um viado o resto da vida. Sei lá, essa foi a minha opção. Together. Eu também prefiro. Eu acho bem melhor do que ele dar bunda. Ele até faz isso já pra não dar bunda, né? Pra não dar bunda. Vai que alguém quer me comer aqui, então eu já falo assim, né? Suede. É claro que é a primeira opção, né, Bi? Então. Concha. Gente. Acho que eu preferia falar. É, já que você não tem uma opção pior, eu prefiro falar igual viado. Também acho que isso acrescentaria um fator for fã no podcast, assim, imagina. Dá uma palhinha pra gente. Eu queria dar uma palhinha pra gente. Você já tá dando palhinha desde o primeiro episódio, cara. Eu quero ver você dando uma palhinha. Eu não tenho que dar a bunda. O Suede deu a palhinha. Eu não tenho que escolher dar a bunda ou fazer isso. Desde o episódio de Natal, o Suede deu uma palhinha pra caralho. De churrasco, o moleque se soltou. De churrasco, ele se soltou. Mas vamos lá. Ah, você não respondeu. Ah, eu vou responder. Prefiro falar igual viado, né, pô? Então fechou. Tipo assim, ó, vou até dar exemplo. É pra dar exemplo, né? Dê exemplo. Olá, criaturas providas. De semi-amoníaco. Gente! Mas isso é um viado de respeito. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Vocês preferem transar com uma mulher só, mas tipo, ela é bonitinha, não é top, é bonitinha, pro resto da vida, ou intercalar entre 10 mulheres maravilhosas, sensacionais, deliciosíssimas e um cara? Você é tensa, hein? Eu prefiro uma mulher só, cara. É. Porque... porque talvez eu seja o último romântico, sabe? A cara de dúvida do Together, cara. Ele já tá imaginando em Bangkok, tá ligado? Mas aí... Justifica. Ah, cara, porque vai ser mulher sempre, né? Tipo, foda-se se ela é bonita ou não, tá ligado? Eu vou tá fudendo ela. O que importa é o coração. Ainda. Então, isso mesmo, o que importa é o coração. Vai comer o coração. Também. Da ponta da faca. Ok. Ah, cara, eu prefiro uma mulher só do que 10 e um homem. Ok. Eu venho aqui por meio desta comunicar que eu também prefiro uma mulher só. tá bom. É, o Tinder mostra isso, né, seu puto? Não, mas não tem que intercalar yes, com um match, homem. Match. Mas não tem homem. Às vezes aparece. Tá, então você não pegaria. Não, é só uma só, tá bom. Suede. Uma só também. Cara, é muito tentador, mas eu acho que eu prefiro uma só. Pedro? É uma só, cara. Não tem como negar, assim, porque todas as... Na primeira pergunta, a gente só tinha a opção de transar com homem. Agora que tem a opção de não transar com homem, eu prefiro não transar com homem. A gente tem que poupar a bunda, né? É. Ah, ok. Eu também parto disse desse... isso porque nós todos somos héteros aqui nessa mesa, né? Eu também parto desse princípio de uma mulher. Foi unânime. Né? Então, foi unânime. É, claro. Unânime. Essa pergunta foi relativamente fácil de responder e justificar. Próxima pergunta! Vamos lá. Vocês preferem... Peraí. Só fazer uma pergunta antes. Como que vocês se sentem, assim, quando vocês ficam muito tempo sem escovar os dentes? Horrivelmente nojentos. É ruim, eu tô me sentindo bem. Caralho. Olha, meus dentes são macios, sabe? Eles têm uma camada gostosa que eu fico lambendo e fica... Cara. Tá, então a maioria, com exceção do Pedro, se sentem mal pra caralho, né? Então, vamos lá. Vocês preferem não escovar os dentes por 6 meses ou... dividir a sua escova de dentes com um mendigo por 1 mês e não pode trocar de escova. Pode trocar de mendigo? Não pode trocar de mendigo. Tem que trocar de mendigo, pô? Não pode trocar de mendigo. Eu ia falar, tipo... Mendigata? O mendigo, ele vai usar a escova por uma vez e vai tacar a boca podre. Praticamente, eu acho, né? Não sei quanto não, tempo... Não, você está falando por mendigo, Álvaro. É, por mim, ninguém. Tipo, eu acho que ele vai tacar a boca zoada, porque o mendigo, talvez, ele vai ter escovado o dente ou não. Mas eu prefiro trocar com o mendigo do que ficar 6 meses sem escovar os dentes, cara. Porque ele vai estar escovando o dente junto comigo, então, tipo, a gente vai estar escovando o dente simultaneamente. Vai ser o mesmo mendigo, não vai? Simultaneamente, Vin não. Mendigo? Eu acho que você pode escolher ficar com o mesmo mendigo de estimação, cara. Então... Ele vai dormir na sua cama. Não, o cara, tipo, escovou os dentes, vai pra... volta pra... Você só chama ele assim, ó, vem escovar os dentes. Daí ele vai embora e você não sabe quantas rolas ele chupou, né? É, você não sabe quantas pedras ele cara, fumou. Cara, eu prefiro o mendigo. Tá. Não, eu prefiro só o mendigo. Você prefere escovar o dente com o mendigo. Não, eu prefiro só o mendigo mesmo. Ele escova seus dentes com a língua dele? Não, com o pepi. Ah. Together? Então, tem uma coisa, o mendigo eu posso esterilizar depois que ele usar a escova, eu posso lavar ela. Não, você tira da boca dele e põe na sua. Nossa senhora, nem enxágua. Põe pasta primeiro, isso eu não né? sabia quando eu respondi, mas continua. Nossa, você ficar sem enxagando a boca com água mesmo, cara. Você usa herpes bucal dele como pasta. Herpes bucal, não. Eu prefiro ficar 6 meses só enxagando com água mesmo do que dividir escova com o mendigo. Suede. Ah, cara, eu quero mendigo de estimação. Eu tenho medo. Não basta as garotas? Não, eu divido. Concha. Cara, 6 meses sem escovar os dentes, o máximo que eu vou conseguir é uma cárie. Agora, eu não sei o que passa na boca do mendigo. Cara, 6 meses. Bom, ok. Ah, 6 meses. Vai cair uns dentes, eu uso uma dentadura, mas o que que sai da boca do mendigo? O que que entra na boca de um mendigo? Comida, preconceito com os mendigos, cara. No máximo. Depende do que ele faz pra conseguir essas comidas aí. Caralho, que preconceito, Pedro. Eu prefiro 6 meses também, porque... 6 meses. Exatamente, vai saber o estado da boca desse mendigo. Depois da primeira escovada, é claro que acho que 90% da nojeira vai embora e fica na escova pra você botar na boca depois. Mas depois, vai saber o que que ele vai fazer com aquela boca, quantas pedras ele vai fumar e tal. Você pega a brisa com a escova. Vai tomar no cu. Pô, deve ser da hora pegar a brisa de crack com a escova. deve ser da hora, mano. Tomar no seu cu, cara. Olha, eu acho que eu vou falar que prefiro mendigo também. E escova, não? Junto com a escova. Mendigo escovando os meus dentes, escovando os dele. Agora melhorou. Tchu! Tchu! Tchu! Tchu! Tchu! Tchu! Tchu! Tchu! Essa é boa. Vocês preferem receber um boquete ruim pra caralho de uma mulher linda, tipo aquela mina passando os dentes, sabe? Dente no fundo, assim, enfim. Ou um boquete fantástico de olhos vendados. Você não sabe quem tá te chupando, Álvaro. Ah, cara, agora deixa eu ver. Que o boquete vai ser ruim, né? Eu acho que eu prefiro talvez vendado, porque... Você tem noção que pode ser um mendigo chupando seu barco. Vai ser maravilhoso, cara. Um anão. Vai ser maravilhoso. Um travesti. Veco. Vai ser maravilhoso. Uma carpa. Vai ser... Diz que vai ser maravilhoso. Não, algum mendigo. Membro da sua família. Aí, foi estranho. Vai ser maravilhoso. Tô vendado, vai ser maravilhoso. Ok. E depois você não precisa ficar sabendo quem foi, né? Não. Por isso. Não, gostosa não, mas também. A pessoa vai saber pra sempre. O problema é nela. Mas ela é ruim, então eu prefiro o maravilhoso. Ok. Tá passando vai a rua, lá. A pessoa te olhando. Eu assim. Também, cara. Prefiro se a pessoa... Eu não preciso ficar sabendo quem foi, eu prefiro. Ah, velho. Que os olhos não vê, o pipi sem. Sente maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem, meu. Suede. Onde está vendo, prefiro também. Não, mas só com um lugar cheio de homens você vai falar isso. Nossa, mano. Depois da última gente, da né? primeira pergunta. Eu não vou ficar sabendo. Ah, beleza. Cara, o momento vale mais. Acho que eu prefiro a venda. Eu prefiro a venda porque... Foda-se quem foi, cara. Se foi bom, foi bom. E azar de quem vai ficar lembrando disso pra sempre. Eu prefiro a mulher. Que você vai lembrar dela? Não. Por quê? Porque com o tempo você vai ensinando como você gosta, cara. Mas não, aí você só uma vez. É só uma vez. Só uma vez. Aquela não está falando que é uma vez. Não, mas é só um momento. Mas tem que ser só uma vez, boquete. Né, cara? Ah, mas é, pô. Não, tá falando um. Você vai ensinar um. Você quer ensinar ela a fazer o bagulho? Não, então estamos falando de uma prostituta, é isso? Você tá botando a regra aqui e depois não, tá quebrando. Não, é um. Eu não é tô um. Botando regra. Só. Não, eu não tô botando o verbo regra. Um aí é uma vez. Esse um. Se for pra ensinar, também vou ensinar o mendigo a escovar o dente. Peraí, senão vai ficar muita zona. Receber um boquete muito ruim. Pode ser um boquete ruim e os outros bons. Não vem com essa. De qualquer forma, eu prefiro a mulher do que de repente ter um parente meu me chupando. Beleza. Azar do parente. Boa, Pedro. Ainda bem que ele prefere. Ok, vamos lá. Próxima pergunta. Sem quebrar regra. Por favor. Não quebrei regra, não. Boca foi feita pra comer. Anos atrás, pô. Vocês preferem comer um mendigo ou dar o cu para um cara limpinho? Meu Deus do céu. Cara. A começar por Álvaro. Eu prefiro comer o Álvaro. Quem não prefere? Pô, como assim, cara? Ai, mano, você prefere comer um mendigo ou dar o cu para um cara limpinho? Cara, eu acho que... Mano, essa pergunta é muito ruim, cara. Mendigo foi feito pra comer. Mendigo foi feito pra comer. Não, mas no caso ele vai te comer, né? Não. Não, você vai comer, tá certo. No mendigo. Cara, se eu introduzir no mendigo, será que eu vou voltar com meu pau pra casa ou não? Mas é com camisinha? É. É o cu de um mendigo. No pelo. Puta que pariu. Dá pra fazer teste de AIDS. Não. É randômico. Mendigo é randômico. Dá pra espremer um limãozinho. Cara, acho que nesse caso... Espremer um limãozinho. Caramba, você é comer o cu pinto, não é pela boca, não. Nesse caso, acho que eu prefiro o cara fodendo meu cu. Nossa, o Álvaro vai fundo, cara. Bom fundo. Ele podia falar, eu prefiro dar pra um cara limpinho, mas não. Eu prefiro ele fudendo o meu cu. Fortemente. Cara, já tá... Já vai fuder mesmo, Já me fizeram imaginar o cu do mendigo, tudo podre, que não posso falar. O mendigo vai sorrir, vai tipo ter uma dentadura. Ai. Então vai lá, together. Dentadura de milho. Aí o outro tá sentindo dor já, você vai poder o mendigo, mano? Acho que eu, nesse momento eu tenho que liberar o cozinho, velho. É, viu? Tem que liberar o tava também. Por quê? Bom, sei lá, né, cara, vai saber. Se bem que o cara limpinho... Vai saber onde anda o cu do mendigo, né? Vai saber onde anda o cu do mendigo, né, cara? O cara é sujo pra caramba, não limpa nada, todo... ou tá limpinho pelo menos, né? Ele só vai ter doença. Ok. Suede? Cara, o cara limpinho pode também ter doença, cara. Não, é limpo. É limpo, é limpo, limpo, limpo, limpo, limpo, limpo. Limpo, limpo, limpo. É, o único esterilizado. Problema é ser anos que vai sofrer as consequências como um cão. Então, o cara tá limpinho, sem doença. Na vida, é. Tudo limpo. Ah, agora então... o mendigo é roleta russa, cara. Então eu vou na mendigofilia mesmo. Até o CNPJ dele tá limpo. Cara, o mendigo, cara. E depois que a gente falou que o cara tá limpo, pô, caralho. Ah, então eu vou no mendigo. Não, achei que eu tava discutindo. Não, eu se nunca o cara mais... tivesse com doença, eu ia com o cara. Eu nunca mais peço perto da minha velha agora com o Suede. Puta que pariu. Me bota um blip. O cara é limpinho, provavelmente meio carinhoso, né? Nossa, não, é só limpinho, não é carinhoso. Não tá falando nada. Concha, concha. Certo, é. Bom, eu prefiro dar pra um cara limpinho. Acho que pelo menos assim, meu. Sempre eu vou sair solução. Intacto. Ah. Ok. É, entre aspas. Pedro? Eu prefiro o cara limpinho, porque pelo mesmo motivo lá que... Primeiro, eu não vou conseguir ficar excitado com um mendigo pra poder fazer o serviço. Depois, vai saber por onde aquela porra passou. E... sei lá, cara, é mais higiênico. Eu acho que vale mais a pena isso do que ficar o resto da minha vida me tratando por causa de AIDS e coisas piores que um mendigo pode ter. Exato. Você vai trazer luz pra sua vida, eu cara. Eu concordo com ele. Eu culpo o cara limpinho, cara. A teoria do Suede é faça um mendigo feliz e você vai irá pro céu. Exato. Exato. É. Tem alguma com boneca aí? Não, não tem. Mas só pra resumir esse bloco, Álvaro come mendigo. Não, eu não, dou, você dá pro cara limpinho. Eu dou pro cara limpinho. Tá. Together come mendigo. Não, ele só o Suede. Só o Suede come mendigo. Ok, então, gente, resumo desse. Pessoal, só o Suede. Faça o mendigo feliz e vai pro céu. Tomar é que tá, você não sabe se ele quer. Isso daí parece promoção do McDonald's. Às vezes você vai ter que cortar os braços, pernas, pendurar no teto e tal. Como um mendigo e ganha um Big Mac. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta. Atenção, chegou a Chatuba, hein? Atenção, chegou a Chatuba, hein? Vamos culachar, hein? Vamos culachar, hein? Vocês preferem fazer sexo com uma mulher morta? Suede. Ou com uma cabra viva? Suede. Essa é a pergunta. Pode do escolher Suede. Os dois pro Suede? Não, com uma cabra morta. Pode matar a cabra morta. Ai, calma aí, mano. É cabra Alva. Ou ovelha? Cara, mulher morta, acho que eu não teria coragem de fazer isso. Uma ovelha, uma cabra, você teria. Você vai se juntar ao Isis, né? Mas a cabra, acho que teria. Cara, eu comeria a cabra. Tá quentinho, tá lá tudo certinho. Caralho, a gente tá supondo, colocando uma situação imaginária e ele acaba de falar que teria coragem de comer uma cabra. Não, teria, não. Por que não? Caralho, você nunca mais vai lá em casa e vou esconder minhas cachorras, cara. Eu não vou comer a sua cachorra, é cabra, por acaso? É cachorra. Tem uma do tamanho quase lá. Nossa. Não, mas isso, no caso, tipo, ter ou uma mulher ou uma cabra. E a mulher tá morta, cara. Eu não ia ter coragem de foder uma mulher morta, eu acho. Together. Só fazer uma pergunta, né? Há quanto tempo a mulher morreu? O tempo tem considerável tempo. Para ter esfriado o cadáver. Pra começar o cheirinho. Ah, uma cabra. Limpinha. Limpinha. Suede. Ah, cara, já tá fedendo já. Vou na cabra também. Não, mas ó, deixa claro uma coisa. Mas não tinha... Não quer dizer que a cabra está limpinha também. Mas, amigo, eu já limpei. Cabra já não é um animal cheiroso. Eu já limpei. Ambos estão ali, sujinhos, né? Cara, cheiro de putrefação. Eu vou na cabra. Você curte, cara? Tô ligado, sem curte, polêmicas. Suede. Sem polêmicas. E aquelas sem mulheres que estão gritando atrás daquela porta agora? É. Não tô ouvindo nada, cara. Elas são amordaçadas. Ah, beleza, de novo. E aquelas mulheres que estão gritando atrás daquela porta agora? O sound effect que você vai colocar aí na edição. Eu não colocarei nada. Eu não faço essas coisas. Imagina. Com as pessoas. Tá, então você prefere uma mulher morta, é isso? Não, uma cabra. Concha. Cara, eu odeio ser polêmico, velho. Mas que eu banco urubu, velho. Não, não, não. É bonito, seu pai. Você nunca me decepciona, cara. Eu não sei, cara. Não passou isso pela minha cabeça, mano. É que a gente esperava que quem respondesse fosse o Suede. Então, tanto faz se é bonito ou não. É, acho que eu prefiro. Ok, tá. Pedro. Eu me junto ao Estado Islâmico e como a cabra, mano. Não, vamos comer a cabra, então. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta que eu fiquei curioso aqui. Se essa mulher fosse a Scarlett Johansson? Aí era cadáver. Próxima pergunta. Não, eu sou o único. Eu prefiro a cabra. Não, cara, Scarlett Johansson, cara. Mas o Suede prefere ela no final do filme lá, que ela vira o pendrive. Próxima pergunta. O que vocês preferem? Dar um beijo de língua em um cara e todo mundo ficar sabendo? Ou dar o cu pra ele e ninguém ficar sabendo? Dá o cu uma vez, né? E o beijo também é uma vez. Porque eu nunca mais sinto a guia. O foda é que o Álvaro tá na posição de fogo lá. Nesse podcast a gente tá colocando... não literalmente, né? A gente tá colocando o cu na reta, velho. Então... Eu sei, mano. As pessoas vão entender a nossa doença. Raí está se identificando nesse momento. Raí já tá escolhendo o cara. Eu prefiro beijar do que dar o cu. Então vai, filma aí. Quem que eu vou beijar? Together. Oi. Você prefere beijar um cara de língua e todo mundo ficar sabendo? Todo mundo assim, o universo, de repente apareceu num telão gigante pra 7 bilhões de pessoas. Ou dar o cu pra um cara e ninguém ficar sabendo nada? Ah, eu prefiro poupar meu cu de novo, velho. Bora dar uns beijão, mano, no cara. Porque você vai ficar sabendo. Tipo, um dia você vai lembrar, caramba, mano, eu já dei o cu, tá ligado? Sim, eu isso sei. Isso meio que te traumatiza. Aí você só dá um cagão pra lembrar o seu corpo pra que serve o cu. Então, é, quem dá a bunda é só cagar depois que tá resolvido. É isso que você faz. Suede. Cara, beijo é mais agradável, né? Eu vou sair com meu bumbum intacto hoje. Só por hoje. E outra? Quando que você sai com seu bumbum intacto, cara? As pessoas vão ficar sabendo, pô, quão insignificante é isso pra humanidade. Então, minha reputação vai continuar sendo de boa. Continua sendo a mesma? Vai sair no Globo Rural. Então. Vai sair no Globo Rural. De boa. Concha. Cara, eu acabei de fuder um cadáver. Eu não tenho mais moral. Então, tanto eu beijo, cara. E dou a bunda ainda, fala. Dou a bunda pra todo mundo ficar sabendo. O concha beija um enquanto dá pro outro, cara. Que isso. Beijo morto enquanto dá pro vivo. Pedro? Ah, eu sou um cara bem resolvido, então vai o beijo mesmo. Poupar meu cu dessa vez, né? Já dei o cu hoje, então foda-se, tá ligado? Tô dando de novo. Você dá o cu? Pô, nas perguntas, cara. Eu não sei. Não, mano. Nas perguntas, já dei o cu? Então, velho, dá o cu de novo, velho. Ninguém vai ficar sabendo, cara. Demorou, então. Só quem tá ouvindo agora, sabe? É. Você já deu o cu. Não, não dei o cu. Puta que... Vai ficar no... Falou. Ninguém ficou sabendo que você... Vai saber. Conta pra gente, cara. Ninguém tá sabendo ainda, foi, mas se quiser contar pra nós, pode contar. Ah, foi. Foi ótimo. Aquele foi ótimo. É, excelente. Ele você não lembra? Não, mano. É, velho. Exatamente. Eu tenho minha sexualidade resolvida também. Então... Você não lembra? Tava se a gente eu, você, se a dois gente... filhos e um cachorro. Nossa. Nessa mesa, antes de vocês ficarem me julgando, nessa mesa todo mundo deu o cu aqui hoje. O meu tá intacto. É, só o Suede que preferiu comer o mendigo. Mas todo mundo já deu. Então, velho. Mas o Suede já teve sua garganta arrombada, uma operação de amidalite forçada. Ô, louco, você é gay, hein? Com direito a 7 você pomadinhas. Você também falou isso, cara. Você falou isso, cara. Mas vamos lá. Próxima questão. Tu, nós bota nela. Onde chegou os pre... Vocês preferem perder o pau ou perder o pai, Álvaro? Eu prefiro perder o pau. Ele tá triste. Por quê? Por quê? Existem outras formas de prazer, né? Eu gosto do meu pai. Então, você vai perder o pau? Você devia ter dado o cu na última questão. Caralho. Pra que faz um furinho no lugar do pau? Aí você dá a frente. Eu viro um trans. Não, você prefere perder o pau, então. Prefiro perder o pau. Together? Pau. Prefere pau. Perder o pau. Prefiro, né? Prefere perder o pau. Pai é isso pai. Aí. Nunca fui tão próximo do meu pai assim, então vai ele mesmo. Mano, então tá, né? Que meu pai seja intacto. No Linha Direta de hoje. Amanhã aparece o... Cara, pai imagina do... Black Mirror, tá ligado? Naquele, no primeiro episódio da porca. Imagina se o cara falasse, ó, então, você vai ter que cortar o seu pau fora. Mano, ia ser mais tenso do que mais foder tenso, um porco, cara. Né? Exatamente. Concha. Cara, eu prefiro que o pau do meu pai caia. Não é questão, cara. Não, você não pode escolher o pau, cara. Tá, desculpa. Você pode escolher entre o seu pau cair e o seu pai cair morto. Cara, apesar das polêmicas, cara, eu também nunca fui muito, muito próximo do meu pai, não. Então, eu acho que eu prefiro deixar meu pau entrar. É que meu pai já fez o trabalho dele. Deixa eu fazer o meu também, né? Passar os genes pra frente. Logicamente faz muito sentido, cara. Não, já tá velho. Então vai lá, Pedro. Posso trocar meu pau pelo meu pai? Eu comecei a pensar nisso agora também. Tá fazendo eu sentido. Quero meu pau de volta. Eu sigo o homem concha, cara. Eu não quero mais ser um eunuco. Gente, eu não. Eu prefiro perder meu pau, cara. Eu posso trocar o pau pelo pai? Eu posso trocar o pau pelo pai? Não, velho. Mano, eu quero escolha, meu pau. Escolha, cara. Já escolheu, tá decepado. Já. Ah, que bosta, então, só eu e o Álvaro preferimos manter os nossos pais. Ah, o Together também. O também. O quê? É 6-6 isso aí. É, ok. A gente cortou o pau. 6-6, 2-4. 3, você também, animal. Eu prefiro perder o pai. Então. Ah, você também? É. Ah, tá. Nossa, essa pessoa presta atenção pra caralho. É que eles começaram a falar aqui de trocar, eu não próxima vi. Pergunta. Baby doll de nylon combina com você. Baby doll de nylon combina com você. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Pode até ir pro baile. Essa é de boa, essa é tranquila. É de boa. Vocês preferem usar uma camiseta com os dizeres adoro Pinto Grosso sempre que for a uma festa ou nunca mais ir a uma festa? Adoro Pinto Grosso na minha camiseta. Adoro. Não, eu adoro Pinto Grosso, desenhado na minha camiseta, que eu adoro Pinto Grosso, mas isso não quer dizer que eu gosto, entendeu? Cara, bom, ok. Aí eu colocaria, desenharia um chapéuzinho no pinto ainda. Desenharia um pinto na camiseta e um chapéuzinho nele. Ok. Cara, não sou muito chegando em festa. Não, mas quando for? Festa envolve show. Tudo que... Confraternização pessoal. Tudo. Ah, então eu vou de Pinto Grosso também. Cara, eu já não vou em festa, mano. Isso é preconceito que os bosta. Então você prefere dar boa nesse. Pra uma ovelha? Começou a tocar a música do Chaves na minha mente agora aqui, assim. Mas eu não vou em festa. Não vai em festa. Eu vou de camiseta também. Se foda. Eu também vou de camiseta. Vamos fazer a camiseta pro Locomotiva. Vamos? Agora vai complicar. Próxima questão. Não combina com você. Pode até ir pro baile aparecer na TV. Vocês preferem encontrar vossas mães saindo de uma casa de swing ou ela encontrar você saindo do motel com um cara? Ela encontrar eu saindo do motel com um cara. Porque... porque eu acho que não ia, sei lá, ficar feliz vendo minha mãe saindo de uma casa de swing, cara. É, você não ia chegar dando tapinha na ombra, mas... Aí sim. Ia ser complicado. Se pá, ela faria isso comigo, tá ligado? Se você estivesse saindo com um cara... Com um cara, mano. Minha mãe é super de boa, cara. E seu pai? Ativista, meu pai é, meu pai é ficar seu putaço. Pai ia comer seu cu, cara. Junto com o cara. Eu conheci se fosse meu pai saindo comigo de dentro do casa de swing. Hã? Aí ia complicar pra mim e pra ele. Mas... Ah, eu prefiro ela me ver do que eu ver ela. Ok. Together. Eu prefiro ver minha mãe, cara. Sua mãe? Ela deixa ela ser feliz, caralho. A mãe solteira, tá né? A mãe tá solteira, tá. Praia da Barra. Ah, cara, minha mãe vai estar contente, se divertiu. Boa pra ela, cara. Cara, eu também tô bem whatever, porque minha mãe tá solteira. Quiser mandar cartas para a mãe do homem concha. Não, brincadeira. Procura-se um namorado para a mãe de homem concha. Vai lá, musiquinha. Namorado para a mãe do homem concha. Ah, e também estou seguro de minha sexualidade. Se ela visse eu saindo puteiro com um cara. Motel com um cara. Casa de swing. Eu sei o que eu fiz. Casa de swing, né? Ou só uma questão. Casa de swing, casa de swing, só uma questão. Bagulho é tenso, tio. Eu gosto de umas coisas bem estranhas e minha mãe não me julga por tipo fazer assim, isso. Ela tá saindo de uma casa de swing, tipo... Com um sorriso no rosto? É, então, tipo... Eu não sei, né? Só uma questão, casa de swing, você tem que ir em casal. Vai a mulher, um cara, e lá faz troca-troca. Ou não. Sim. Ou não, tem como ir sozinho também. É. Não, mulher tem que passar de privilegiado em qualquer lugar. Tem como ir também, homem também vai, só que tem que pagar pra caralho. E tem como ir também e fica de boa lá, só curtindo. Então, eu também prefiro, se okay. foda. Okay. O mesmo. Ok. Mesmo que o suede, pelo menos. Se bem que, do motel, você pode estar saindo com um cara sem ter feito nada. Tipo, você foi trocar a lâmpada no motel com o cara. Tem muita gente que quando vai viajar... de ter feito algo na casa de swing é muito maior do que... Tem gente que quando vai viajar, prefere pagar uma pernoite num motel do que num hotel que é mais barato. Exatamente. Motel. Por mim, tanto faz, cara. As duas opções não vai dar em nada. Então vai lá, próxima. Música. Eu sei que alguns aqui não têm namorada, mas imagina que joga tivessem e vocês amassem elas incondicionalmente, ok? Promoção amo namorado pro Homem-Concha, caralho. Eu amo ela. E namorado pra mãe do Homem-Concha. Vocês preferem que suas namoradas façam um filme pornô famoso ou que ela seja uma prostituta desconhecida? Um filme pornô famoso, porque aí ela vai ter dinheiro. Nossa. Mais do que fosse uma prostituta desconhecida. Que provavelmente não tem nada. É, que vai ganhar muito como se fosse um filme famoso, né? Sinto que o Alvin tá meio down, né? Ele tá ficando meio down. Cara, é umas perguntas meio pesadas, né? Essa daí é de boa. É, essa, ah, é, essa é bem simples. Eu prefiro que ela seja uma famosa, tipo Sasha Grey. É melhor fazer o filme pornô mesmo. É melhor fazer o filme. Faz eu filme prefiro pornô, o filme. Ganha dinheiro, é menos, não sai dando pra todo mundo. É um só filme, né? Pessoal qualificado. É, cada um filme. Aí ela não vai chegar a ser Sasha Grey, né? Sim. Mas vai ficar famosa. Eu lembrei do Black respondeu? Mirror já? Também. Você prestou atenção? Mais ou menos. É, então vai se fuder. Depois não. Eu que tô down, né? Agora eu vou acabar com o gás de sexto. Não, não vai não. Não, você não presta atenção em mim. Não, mas o down que eu quis dizer é o deprimido, cara. Não é a síndrome animal. Ah, então eu tô deprimido? Tá. Parece que cada pergunta que passa, você tá mais pra baixo. Caramba, gente, então... Chegar amanhã, é que, você se suicidou. Eu prefiro ela ser uma atriz pornô famosa. Vai lá, Suede. Cara, eu sei que ela vai ouvir isso. Não dá ideia aí, Suede. Não, mas... Não dá ideia. Eu vou ficar muito quieto, cara. Acho que a primeira opção é melhor. Vai ser famosa. Então fala assim, eu prefiro que minha namorada seja... Por quê? Ninguém teve que falar isso. Você falou a primeira opção. Todo mundo falou. A primeira opção, atriz pornô... É, atriz pornô não. Fazer um filme de sucesso. Ok. Cara, ela atua gospel. Bem. Sim. É um negócio bom. Não, não, não, pera. Cara, é sua namorada. Estamos falando de um filme de pornô não, um filme, que fez sucesso. É o filme. Se fez sucesso, eu acredito que mas seja o filme. É, então eu prefiro que seja o filme pornô. Atriz famosa de filme pornô. Pedro? Então o único que vai justificar essa porra aqui foi o Álvaro e eu também. Eu prefiro que seja só um filme, porque também é um negócio controlado, ela não vai dar pra qualquer um. Isso aí eu falei. E na prostituição ela vai dar praticamente algumas vezes por noite pra gente que nem sabe quem que é. Ou pode, dia, é, pode ser até um mendigo que levantou um dinheiro. É, pode pegar uma doença fodida aí e tal. Eu prefiro o filme também. Depois você pode até assistir o filme com a namorada. Nem um mendigo com a canequinha jogando moeda pra cima escrito para prostitutas, tá ligado? Depois se quiser, cara... você pode até assistir o filme com a namorada, mano. É, imagina o atual marido da Gretchen assistindo os filmes dela. Então, é, deve ser da hora. Refazer as cenas, cara. Mas é o pau no cu de quem vier depois. Exatamente. Isso eu não responde, não. Não, eu vou responder. Eu prefiro um filme pornô também, pô. Cara, mas só uma questão. Se ela é uma prostituta desconhecida, tecnicamente ela não vai transar com ninguém. Não, não, não. Desconhecida, assim, não tá na mídia. Ah, tá. Porque Bruno Surfistinha, por exemplo, é uma prostituta conhecida. Mas tem várias aí pela cidade que são desconhecidas e tem serviço toda noite. Ela seria um não famosa. Homem Concha, você está me dizendo que você conhece todas as do Gata Gold, do... Como que chama? Os outros sites, ai, né? MQS. Tá me dizendo que conhece todas as. Acho que eu paguei, sim. Não, não, leva em consideração. Elas são prostitutas de luxo, porém ninguém. Ninguém conhece. Só conhece se ela for anã. Exato. Nossa, velho. Daphne anãzinha, procurem. É bonitinha, gente. Cara. Pegando um braço. Próxima pergunta. Como assim? O Suede vai curtir. É tão dando de um fusqueiro. Eu sujeito o outro também tem. Vamos lá. Esse tem a ver com um dos caras que tá aqui na mesa. Suede. Ele olhou pra mim primeiro, cara. Vocês preferem passar um mês com bolinhas tailandesas dentro do cu ou dar o cu uma vezinha? Então, Pedro, vai lá, Álvaro. Eu prefiro dar o cu uma vezinha, porque aquelas bolinhas dentro do meu cu vai incomodar. Quanto tempo é com as bolinhas? Um mês. Um mês. Com as bolinhas um mês. Você tirou pra cagar, colocou de volta. Nossa, velho, que bruto. Tem que pode tirar pra cagar? Ah, porra, vai. Não, então, eu imaginei que eu vou tentar cagar e as bolinhas estão lá dentro, eu vou praticamente morrer cheio de bosta na vai minha barriga, sair né? Vai aspirar. A bosta, não, né? Cara, você vai não, cagar pra mim, é que a bolinha tem que ficar lá exatamente um mês. A não, mas assim, é essa. Você tirou pra cagar, limpou a bunda e enfiou de volta. Pode isso, então? Pode, pode, Arnaldo. Mas não, também não vai ficar cagando todos os dias, o dia inteiro. Ah, mas eu prefiro dar uma vez só e não ter que ficar enfiando essas bolinhas no meu cu. É. Puta que pariu, velho. Together. Essa é a hora de brilhar. Mas não tem como, mano. Essa aí você não tem escolha. Mas não tem que poupar o cu, velho. Vai lá, together. Vou lá onde, cara? O que você quer? Você vai ficar... pegar as bolinhas. Pega a bolinha tailandesa. Última porta do armário, as bolinhas estão lá. Você tem que responder. Se que você quer ficar um mês com bolinhas tailandesas no toba ou não com uma vez só. Cara, uma hora você acostuma com as bolinhas no toba, né? Eu acho, sim, espero. Então vou colocar as bolinhas mesmo. Ok. Mas é. Suede. Por que vocês estão me olhando, cara? Cara, ó, a lógica. Vou manter intacto de penetrações, mas no caso da bolinha, vai ser só eu e a bolinha. Eu coloco na velocidade que eu quero, tiro só na velocidade que eu quero. Só que são várias bolinhas. São cinco bolinhas. Então, tamanho M. Tamanho. É, ninguém tamanho falou o tamanho M. Também. Não, ninguém é falou o tamanho. É que eu conheço. Então, pode vai ser bola só de eu. Boliche, caralho. Não, cacete. Bolinha tailandesa não é bolinha de boliche, caceta. O Together vai poder falar pra gente depois. Eu falo. Pode não, crer, né? É só eu e a bolinha. Então, vai lá, da velocidade que eu quero, tiro sem ele machucar. Ele vai dar o cu até o final. São várias vezes por dia. Imagina você tem uma diarreia. Eu faço caquinha. O que você não faz? Caquinha. Você não faz caquinha. Se você prefere dar o cu. Só por esse caquinha, ele prefere todas as opções. Até as que não tem, ele prefere dar o cu. Não, cara. Aliás, vamos todos para o cu do Suede. Pode. Suede, estamos dentro do seu cu. Fale alguma coisa. Isso é muito engraçado. Vamos fazer uma festa no cu do Suede. Então, estou responde. Ouvindo bastante. Festa no cu do Suede é refresco. Eu respondi as bolinhas. Bolonas, né? Bolinhas. Tipo bolinhas tailandesas. Tipo de tênis. Bolinhas tailandesas tamanho M. Ninguém falou o tamanho. Apenas exatamente, pequeno, ninguém falou o tamanho. Eu não sabia nem que existia tamanho, mas enfim. Tamanho. Ninguém falou o tamanho. Exatamente. Você pode ser pequeno ou grande. Você vai abrir a caixa e não vai saber de nada. Vai lá, homem coxa. Cara, eu acho que sim. O problema também é acostumar. Igual eu não gostaria de acostumar primeiramente. Mas é um mês. Não, se não acostumar é um mês, porra, mas tudo bem. É, e também tem o fato de, porra, um mês, aquela porra ficar laciada, mano. Você nunca mais vai ter pressão na vida. Tem, por isso você dá uma vez só aquela entra. Vez, cara. Você dá uma vez, é. Deixa a voz é da experiência vez. Falar. Fala, Suede. A bolinha tailandesa, ela vai entrar, vai ficar o fiozinho, então vai manter a pressão. Aquilo lá é justamente pra... Mas depois que passar um mês, ele vai ficar todo... E outra, depois que passar um mês, você vai se sentir tão vazio que você vai querer continuar. Você vai peidar, vai aparecer um rosto, né? Não, cara. Seu peido vai ser silencioso pro resto da vida, cara. Ou vai aparecer um rosto se for forte. Ele quem peida. Que vai morrer? Que isso, mano? Pedro? Pedro. Olha, eu tô com úlcera e isso solta o intestino. Eu tô indo pro banheiro umas 2-3 vezes por dia. Então, na minha situação, a bolinha vai me arrombar em 3 dias. Eu prefiro dar o cu uma vez. Não, é isso aí. Vamos dar o cu. Agora? Agora, agora. Mas, ó, eu queria só colocar uma ideia, fixar uma ideia na cabeça do homem concha e do Suede. Quê? Seu cu vai se acostumar então, com o formato das bolinhas. Foi o que eu disse. Isso depois significa... De um mês você vai até se sentir vazio. Que depois de um mês, você não vai ter vontade de cagar. E vai sair. Você vai cagar automaticamente. Exatamente. Homem automaticamente. Não, mas depois de um mês laciado, mais um mês, volta ao estado normal. Como você sabe? Automaticamente. Como você sabe? Moeda de 25 não volta a ser de 10, não. Mas ela nunca foi de 10. Exato. Hã? Não. Exato. Pera aí. Não, pera aí. Ela nunca não. foi de 10. Cara, vai virar de 1 real. Uma mente depois expandida nunca volta ao tamanho volta, original, cara. Cirurgia, mente abstrato. O cu também. Não, não tem nem cirurgia. Pra se a mente não volta, imagina o cu. Cara, é pele. Não, não, procurei, procurei. Se o cu volta ao tamanho original. Não, não tem. O engraçado foi o Suede. É pele. Fazendo dedinho. Então. Não existe a possibilidade do seu cu voltar ao normal. Claro que existe. Seu procurem. Seu cu vai ficar parecendo a Dercy Gonçalves pro resto não da vida. Vai, cara. Vai não falar vai. Besteira, bagarra. Vamos pedir. Vai falar besteira. Vamos pedir. Vamos pedir. Vamos pedir para os ouvintes mandarem e-mails com pesquisas afirmando que o cu nunca mais volta ao tamanho por normal. Favor, ok? Mandem dizendo também, né? Experiências que volta. Próprias. Experiências, fotos. Só não, pra saber quem é o cara tá errado. Não. Cara, voltando provem que a biologia volta, faz cara, sentido. Volta, mandem fotos no e-mail particular do Suede. São cinco. Biologia só faz sentido se fizer uma cirurgia. São vai fazer cinco assim, pessoas cara. Que estão falando que não volta, o Suede quer acreditar ainda. Hoje todo mundo vai pesquisar à noite. Será que o cu volta? Não, eu não vou nem falar que não volta. Eu tô falando que eu não quero ficar tirando e colocando essa merda no meu cu 3 vezes por dia. Justo. Então, só isso. Beleza, é que você caga tudo isso. Nós já tá cagando mesmo, né? É. Tá mais de boa. Próxima pergunta. Vou Vocês tatuariam quero dar no cóccix? Cóccix, vocês sabem que é aquele ossinho. Eu vou tatuar a frase bunda. Quero dar no cóccix ou vou tatuar quero dar tatuado no cóccix? Posso explicar? Pode. Então vou começar a falar de uma outra forma. Eu tô bem apreensivo. Todos nós temos um cóccix. Sim. Certo? Certo. Que é aquele ossinho ali que fica em cima, um pouquinho antes de entrar na bunda, certo? O osso da cauda. Perto do tobogã. É aquele, o restinho ali de outras espécies. Aquele filme do Amor é Cego, que o cara tem um rabinho e fica balançando assim. Só que o nosso, né, pô, nossa, a gente evoluiu, o cara não. Sim. Vocês tatuariam no cóccix de vocês, quero dar, pra não ter que dar a bunda? Tatuaria. Ok, together. Tatuaria. Sério? Lógico que eu tatuaria. Mas vocês não podem apagar, que fique claro. Não, tem isso na pergunta? Não, não pode apagar. É, tem isso na pergunta? Eu até mudei não, a pergunta apagar, na minha cabeça. Você vai ter que dar o cu. Exatamente. Você vai tatuar pra não dar. Mas isso é uma, tipo, é uma situação. Não, o perseguidor de bundas vai estar atrás de você o resto da sua vida. Toda vez ele vai ler, quero dar. Não vou comer. Porque eu quero tatuar. Faço borboletinhas daí, em volta. Um dia ele vai chegar e não vai ler quero dar. Isso significa que ele vai comer. Faz todo sentido. Tatu e faço borboletinhas em volta. Cara, eu também tatuo. Tatuar, né? Não tem outra tatuar, coisa. Vai. Então, tatuo, quantas pessoas na sua vida ficam olhando o seu cóccix? Só o perseguidor de bundas. Se você for empacotador de supermercado. Ou mecânico. Ou mecânico. Eu já queria fazer tatuagem mesmo. Nossa, perseguidor de bundas vai ver. Foda é quem vai tatuar essa merda, hein? Aí fodeu. Ah, se foder, tu de posse, né? Coitado do Pedrão. Vamos lá. Fica uma propaganda artwork tatu. Próxima pergunta. Que eu vim da roça, mas venci na vida e não tô a pé, né? Interesseira colou do meu lado pra ver qual que é. Vocês têm melhor amigo, só pra saber? Não. Vocês conheceram o meu. Bom, vocês têm o melhor amigo, então. Eu não tinha amigos até chegar aqui, não. Eu não tenho amigos. Não, mas imagino que vocês devam... Quem não tem o melhor amigo, você deve ter algum amigo que você considera mais, pelo menos. Sim. Não. Não. Caramba, okay. Gente. Você faria uma tatuagem com o rosto do seu amigo e a frase Best Friends Forever embaixo para ele não morrer? Que fique claro que se você tirar a tatuagem, automaticamente ele morre. Eu tatuaria nesse demônio. Exato momento, cara. Sem hesitar. Que bonito. Kawaii. Por quê? Kawaii! Vocês acham isso gay ou alguma coisa não, assim? Não. Eu tatuaria, cara, de boa. Se não é pra ele morrer, é meu melhor amigo, caramba. Pode ser só BFF? Não. Best Friends For, o número, né? Ever. Nossa. E o rostinho dele sorridente. Exato. Sorridente, pode ser em qualquer parte do corpo? Pode ser em qualquer parte do corpo. É tatuado, então. Ainda bem que meu melhor amigo é bonito, mas se fosse feio. Justo. Hã? Pra ele que o homem deu cara, um ano. Se fosse feio, pelo menos o pessoal confundia com uma tatuagem do Senhor dos Anéis. Cara. Exatamente. Verdade. Suede? Tatuaria, cara. Tatuaria. E também faria borboletinhas em volta. Concha? É uma tatuagem bem feita. É. Realista. Claro, tatuaria. Não é aquele negócio que parece o Dolinho. 3D. O Dolinho, mano. Seu melhor amigo é o Dolinho. Ele é o seu amiguinho. Ele é o melhor amigo de todo mundo. Pedro? Tchau, foi bom te conhecer. Caramba, puta, seu melhor amigo está aqui, só pra saber. Eu não tenho melhor amigo, é tudo amigo. Aí é capaz de, na hora de morrer, aparecer uma roleta do Yudi e começar a girar. Aí foda-se quem tiver no jogo da vida. Porra, mano. Eu tatuaria. Que dó. Tatuaria. Então tá. Tatuaria. Parece um verbo, né? Mas é um verbo. Eu posso tatuar dentro da narina? Peraí, como assim? Parece um verbo? Eu não sei, eu viajei agora. É um verbo, cara. Caralho, velho. É que eu peguei o tatu na cabeça. Não, fala pra ele, eu prestei vestibular, pô. É, eu prestei vestibular, cara. Não, você é professor, mano. Que desgraça. É que ele tava falando de tatu até agora. Se o meu amigo foi Jesus. E o verbo? Mano, aí já não adianta, porque já foi, cara. Porra, o Jesus tem vida eterna. Tem um monte de gente com ele tatuar. Continue, né? Exatamente. Então, se o seu melhor amigo for Jesus, você não precisa nem tatuar, cara. Porque já tem tanta gente com essa porra tatuada. Eu sei. E vai viver de qualquer forma. E se o seu melhor amigo for Deus? Vai tatuar o quê? Eu tatuaria. Pois tatuagens inexistentes. Vai tatuar duas almôndegas e um monte de macarrão, justo. Cara. Exatamente. Justo. Eu tatuaria Deus. Eu tatuaria um donuts. Você sabe comer Deus? Um donuts. Não. Você não sabe comer Deus? Não. É um donuts. Você eu sabe sei. Comer Deus? Você sabe eu comer sei. Deus? Ele falou, eu sei, mais empolgado. Vamos lá, agora as perguntas que eu tinha separado acabaram-se, mas o Pedro tem algumas coisinhas para perguntar aqui. Então tá. Começando pelo Rafael, óbvio. Sim. Você... Eu não sou mais o primeiro. Não, mano, calma. Não, tá bom, começando do Álvaro. Não, mas, mano, que fique claro que pode ser aquelas perguntas de $1 milhão ou você prefere. Eu não vou fazer de você prefere, eu vou fazer as simples perguntas de sim ou não. Digamos que você ganha, assim, a capacidade de comprar absolutamente tudo que você quiser na sua vida, mas toda vez que você vai comprar alguma coisa, no momento de pagar, você tem que subir em cima do caixa e enfiar um dedo no seu cu por 1 minuto. Eu faço isso de boa. Mas assim, absolutamente qualquer coisa que você for comprar, você vai comprar um house, você tem que fazer isso. Cara, ia ser muito engraçado, velho. Cara, imagina, você, sei lá, você foi comprar alguma coisa no mercado, você sobe no caixa e enfia o dedo no cu por 1 minuto, pronto, acabou. Ah, cara, eu faria isso, mano. Eu acho que o Álvaro... É o meu dedo não é tão grosso e nem tão grande. Eu acho que o Álvaro vai no mercado 3 vezes ao dia. Você tá bem louco, mano. Ele vai, e toda vez que ele vai, eu, putz, esqueci de comprar tal coisa. Acabou saindo lá fora, né? Ele, ô, oh, putz, merda, esqueci o óleo. Quando ele vai no shopping, então, nossa, toda ele loja. Vai toda loja, vai toda batendo loja. De loja em loja. Caralho, ia ser engraçado pra caralho. Eu também chuchava o dedo no rego, filho. Só que já ia no mercado, fazia compra anual. Caramba. No mercado, levava pro mercado inteiro. Anual, você tem que ficar quanto tempo com essa? Entendeu? Assim, anual. Compra. É só uma compra... Ah, agora não entendi. Nossa, mano. Nossa. Compra, assim, você vai comprar as coisas e o que vai vencer em pouco tempo, você vai ter que comprar de novo. Eu tipo, só compro sardinha. E o... 2019. Caramba, o Together tem crédito na conta da PSN dele? Foda-se, você vai ter que enfiar o dedo no cu quando você for comprar coisa digital também. Ah, cara, é só lavar o dedo depois. Mas pelo menos o digital você enfia o dedo no cu em casa. Mas você comprou online. Porra, pode crer, hein? Agora tem que comprar online em termos de mercado. Você vai no cinema sair com a menina pela primeira vez, você vai ter que fazer online. Isso. Pra ela pagar, tem como comprar online, mano. Mas compro. Não tem como comprar pipoca do cinema online. Eu peço ela pra ela compra. Pagar. Depois eu falo, depois não é passei no meu iate, que eu paguei com uma dedada. Pode crer. Você paga a pipoca, nós vai pro iate depois. Pode crer. Cara, eu tava realmente pensando em manter a dignidade do meu dedo, do meu bumbum. Troca por pênis. Não. Aí ele deu a ideia da compra online, cara. Eu acho que eu vou ficar com a compra online com o dedo no rabo. Mas você não tem nem internet, cara. Então, aí ele vai... Aí ele compra uma internet. Todo mês você vai ter que pagar as contas e tal. É tudo com o dedado no cu também. Mas faço com um plano anual de internet. Exato. Você pega um dia pra enfiar o dedo no cu, é isso? Eu gostei da ideia. Mas de água e luz não tem como, né? É, cada conta é um dedo. Mas você vai enfiar o dedo no cu mesmo pagando na internet, mas cara. Mas você põe em casa. Perto do microfone, animal. Cara, mas você em casa. Eu tenho uma dúvida. Se eu fizer uma transferência pra outra pessoa, eu enfio o dedo no cu, eu transfiro 2 milhões pra minha mãe e depois gasto o cartão dela. Não, não. Você gastar do cartão dela, você vai enfiar o dedo no cu também. E se ela gastar? Se ela gastar, se for comprar pra você, vai ter que enfiar o dedo no cu também. Nossa, caramba, que absurdo, mano, véio. Como assim? O dedo no cu é irreversível. Não, pro online é genial, cara. Mano, a gente vai ser rico, cara. Foda-se o dedo no cu. Tudo que é compra, que foi pro seu nome, você vai ter que enfiar o dedo no cu. Nossa, mano, dedo no cu é refresco. Que dedo no cu dos outros, do nosso. Cara, meu dedo, cara. Meu dedo, meu cu, minhas regras. Eu pago pras pessoas enfiarem o dedo no cu delas também. Eu posso. Nossa, mano. Eu fiquei com medo, cara. Ele vai estar pagando pra pessoa enfiar o dedo no cu dela e ele vai estar enfiando no dele. Mas aí todo mundo vai ser igual. Macaquinhos, cara. Ó, eu vou jogar 1 milhão aqui pra cima se todo mundo enfiar o dedo no cu. Coxa, dedo no cu. Pode crer, cara. Ótimo. Nossa, cara. É 1 minutinho. Você vai no mercado e fala, ó, eu pago pra todo mundo aqui agora se todo mundo também enfiar o dedo no cu, tá ligado? Todo mundo. Ó, eu vou responder antes do Pedro, porque ele faz a pergunta e ele responde por último. É dedo no cu, cara. Não tem como. É dedo no cu, dedo fácil. Dedo no cu, fácil. Mas aí tem a segunda versão. Essa aí eu vi um pessoal fazendo na internet não, e ficou bem na dúvida. Você pode ter todo o dinheiro, direito de fazer tudo que você quiser no mundo, assim, que envolva dinheiro. Você não precisa pagar, não precisa fazer nada, mas no momento que você adquirir um bem ou fazer qualquer coisa, vai aparecer alguém na tua frente e você tem que ficar com um pênis na sua boca por 30 segundos. Eu prefiro continuar do jeito que eu tô. Até o talo. Eu prefiro mas, assim, continuar do jeito que eu tô. O que você quiser, você quer ser presidente, você vai lá e faz. Eu não quero ser presidente, cara. Só quer o pênis na boca. Não, eu prefiro continuar do jeito que eu tô, pobre. Com o dedo no cu. Pobre e infeliz. E talvez com o dedo no cu. Não, talvez com o dedo no cu, não. Pênis na boca é complicado. Mas é tudo, cara. Mas você é vai tudo poder... que você vai fazer. Mas é tudo que você for fazer, você vai ter que. É, basicamente. É 30 segundos de pepino na boca. E se eu me pedir, eu quero virar um shake árabe, incondicionalmente eu já vou ter que ser rico pra caralho. Eu vou comprar as coisas e eu não vou precisar pôr o pênis na boca. Pepino na boca. Você vai precisar pôr. Mas por quê? Toda condição. Comprar? É que nem de boa, cara. Tá de boa, pra ver. continuar desse jeito, né? Dedinho, senão não. Prefiro continuar do jeito que eu tô. Ele vai aparecer na minha frente, mas eu posso ir pra um lugar reservado? Ah, pode. Então, cara, depois é só escovar os dentes. Não, mas peraí. Aí eu tenho uma pergunta. Ele vai estar lá passando no caixa do supermercado. Supermercado tem banheiro. Você pode, por exemplo... O cara vai colocar o pipi na boca dele, só que ele não terminou de pagar. Não. Ele não terminou de pagar, certo? Ele vai lá, vai pagar, opa! Não. Assim, você vai adquirir alguma coisa, ao invés de pagar, vai fazer isso aí. Ah, tá. E pode ser até o cara chega assim e joga um lençol por cima e ninguém vê. Só que você vai ter que botar um pinto na boca. O fato é só o pipi. Depois é só escovar os dentes, cara. Mas você vai ter que comprar a escova. Já foi mais 30 segundos. Mais 30 segundos. Vai na primeira compra. Meu Deus, que medo. Cara, eu prefiro viver na humildade, assim. Cara, até agora eu não tava querendo dar a bunda, agora quer rola na boca toda hora. Ele quer rola na boca pro resto da vida, cara. Não, cara, só pra comprar as coisas. Ele vai chegar no mercado, vai comprar. Dedo? A minha resposta é dedo. Mas não tem dedo. É, então, pinto na boca. Pinto na boca ou caralho, velho? É, pinto ou caralho, você escolhe. Pinto ou caralho, caralho. Não, pinto na boca não rola, cara. Caralho. Então tá, não rola. Não, vírgula, rola. Então só o Suede ficaria com o pau na boca. O Suede é o pau na boca. Suede ele é não é mais boca. Pau no cu, é pau na boca agora. E se a situação fosse a cada 100 reais, 30 segundos, pau na boca? Não, né, cara? Aí já é demais, né? Ué, caralho, se eu comprar um Play 4, mano... Nossa, é, calma, o pinto vai enrugar na tua boca. Vai. Não, de boa. Fazer gargarejar. Um carro, então? De boa. Aí não rola. Próximo, então. Menor preparado pra fuder, cacheca dela vai... A próxima. Você leva 5 milhões de dólares pra casa, mas num momento qualquer do dia, assim, por um mês, aparece um cara vestido de palhaço correndo e mete o pé no seu saco. Não importa onde você estiver. Uma cena engraçada, né, cara? Não, uma vez, cara, por dia durante o dia. Na primeira vez você ia ficar, caralho, mano, um palhaço chutando. Aí nas próximas ia se metendo. 5 milhões de dólares de uma vez só. Cadê o palhaço? Uma pergunta. Só que, assim, é o baita chute que você tem que ir pro pronto-socorro. Já pra antecipar, cadê o palhaço? O pé do palhaço preenche todo aquele sapatão do palhaço, digamos assim. Cadê e o bico é de ferro. Cadê o palhaço? É o pé do Sideshow Bob. Basicamente. Cadê o palhaço? Não pode ir pro Não, peraí. São 5 milhões e o palhaço pro resto da vida? Não. Por um mês. Um mês. Todo um mês, mês todo dia. E em algum momento, tipo, você tá trabalhando, vem um cara correndo, ai, bum, no seu saco. Mas é 5 mil ou é todo dia 5 mil? Não, 5 é 5 milhão. 5 milhão. Uma vez. Ah, não. 5 milhões. Milhão. 5 milhão. Sem protetores. Palhaço. Sem nada. Não, vai lá. Não, tipo, você tá no banheiro cagando, ele aparece assim, ele blum. Palhaço. Ai, buf, o Alvin falou palhaços, o Together. Palhaço no saco dos outros é refresco. Cara, realmente eu fiquei em dúvida, cara. Eu acho que eu não quero um palhaço fazendo isso em mim, não. Do nada. Pau na boca. É, pau na boca é de boa. Agora o palhaço chutou no saco. Exatamente. Ele queria. Acho, um palhaço tá no saco. Você viu um pau na ele boca? Ele não pode pôr pau na minha boca? É, mano. É bem melhor. Cara, e quer pôr o pé do cara na boca, tá ligado? Eu matei meu pai pra preservar meus futuros filhos. Acho que eu vou preservar meus filhos de novo. Eu fico curtindo pobre. Cara, criogenia, você congela essa porra aí. Deixa eu explicar pro Suede. Cara, eu não quero ter filho se eu for rico. Você vai perder o teu saco, cara. Exato, é por isso que eu não quero palhaço chutando meu saco. Você falou que você prefere chupar uma rola. Mas que eu não vou, eu perdi meu pai, não perdi meu pau. Mano! Tô confuso. Tá bom. Não, é. Então tá. Não, eu não quero palhaço, não. Olha, eu fico muito na dúvida. Você perde suas bolas, com o perigo de perder seu pau também. Um mês todo dia, cara. Mas eu posso estar investindo a grana que eu ganhei e eu já posso estar me curando. Mano, é tipo o Kojiro do Super Campeões chutando com a bola de ferro, sabe? É. E depois de um mês você ainda manda matar o palhaço. Você imagina o seguinte. Depois de um mês você pode fazer o que você quiser da tua vida. Mas depois de um mês você não tem mais pau, cara. Mas não era bola? Mas vai pegar, né? Tá o conjunto ali, né, cara? E assim, em qualquer momento, cara, você pode estar dormindo, o cara vem e chuta, você pode estar saindo com alguém, o cara vem e chuta. A bola do teu saco vai gangrenar, cara. E outra, cara, sem contar o possível... Gelo no saco. O possível ataque cardíaco que você pode ter. Imagina, do nada, um palhaço mas vem... Mas você vai saber. É, eu vou saber que durante o mês isso vai acontecer. Em qualquer momento vai vir, você não eu vai posso, saber. Tipo, sei lá, comprar uma cueca de ferro não, e ficar usando pode ela. Não, você pode usar um vibrador na bunda, se quiser. Também. Ele chuta o vibrador pra já entrar. Aproveitar o prazer de tomar um chute no saco, né? E aí, qual foi a sua resposta? Ah, eu acho que eu fico de boa. Pois é. Pé no saco. Meu Deus. é, eu acho que não vale a pena o sofrimento. Ah, foda-se. Mano, com 5 milhões, beleza. Alvin. Oi. 5 milhões, você pensa, oh, pô, vou pegar as novinhas e tal, e pá. Mas, mano, você não vai ter saco, velho. Mano. Você não vai ter pau, velho. Só pra eu vou foder. Ser rico, eu vou poder, se eu quiser, reconstruir meu pau e meu saco de novo, cara. Você virou essa cena. Na verdade, tem aquele tailandês que fez um pau biônico lá, não tem? Pau ah, biônico. Mas é o pau, mas se você tomar uma porrada muito forte no saco, você fica até meio retardado mental, cara. Aí, se eu já sou, tô nem ligo. O maluco vai fazer sua cachumba subir, velho. Volta, vai voltar. Só pra sacanear, se depois de um mês eu vou pagar o palhaço pra chutar o pau de quem não escolheu isso. De quem não escolheu isso. Vocês vão ficar sem os 5 milhões que vocês chute no saco. Próximo. A melhor do baile. Eu não tenho culpa de ser a melhor do baile. 5 milhões, só que por um ano. Onde você for, vai o Terry Crews de sunga fazendo. Saltando peitinho, sabe? Igual ele faz no comercial do Old Spice. Pra todo lugar que você for. Absolutamente todo lugar. Porra, mano. Demorou. Ele vai ficar lá do seu lado, assim, saltando peitinho, fazendo pose e tal. Demorou isso. Super treino. Inclusive, na hora que você for dormir, ele vai dormir na mesma cama que você. Na hora que você estiver transando, ele vai estar lá junto. Pulando os peitinhos. Demorou, cara. É nóis, Terry Crews. Julius, ele tem 2 empregos, cara. Não tem a ver, mano. Eu vou ter uma puta de uma grana. Vou ter um segurança do meu lado, velho. Não, ele não vai fazer nada. Ele só vai ficar do seu lado. Eu vou pedir pra ele me treinar. Eu nego, que nem nego vai tá... assim, não, mas nego vai estar com uma arma nada. Na tua cara. Bloqueia! E ele vai estar lá mexendo os peitinhos. Da hora, cara. Só isso. Você vai morrer sem com o um cara eu sei pulando o teto em você. Tipo, de repente você tá caído no chão porque você tá infartando, tentando alcançar o telefone em cima do criado mudo. E o Terry Crews vai estar lá fazendo peitinho, cara. Não tem amor. Ele pode cantar também. Sim. A Thousand Miles. É? Ó, oh, sem dúvida. Cala a boca, Suede. Sem dúvida. Oi? Hein? Cara, o Terry Crews, tipo um totem humano, deve ser, além de engraçado, eu recebo 5 milhões, alugo a Expo Center e fico lá com o cara à disposição. Ainda ganha mais. E outras. Durmo lá um ano, tá mas, ligado? Tipo, pra ganhar mais dinheiro. Ele vai estar tá lá problema. Do seu lado, cara, tem quando problema, você caga. Véio. Foda-se. Ele vai, quando você estiver fudendo, ele vai estar tá lá assistindo também. Eu chamo também. Ele pra foder. Imagina, também. Suede, você vai estar tá lá batendo uma, vendo um filme pornô, daí não, de repente cara. Chega o Terry Crews no celular e começa a fazer peitinho. A gente se priva disso por um você ano. Continua com o pau duro? Não, cara. Não, por um ano a gente focar. Se priva dessas coisas e eu vou lá no seu stand saco recebendo. Em pedra, velho. Não, cara. A gente quando... recebe dinheiro por um ano. Se alguém próximo a você morre, ele vai estar tá lá no velório também, fazendo pose, fazendo... Ah, mas aí eu vou estar tá triste, eu não vou estar tá dando bola pro peitinho power. Dele. Ele não vai. Ele não. Vai estar tá lá de boa. Eu coloco um capuz nele, ele fica só com o capuz, tá ligado? Fazendo no Natal peitinho. Põe até toquinha, velho. É, ué. Vai ser engraçado. Toquinha. Cara, até incrível, sem dúvida, mano. Até de graça, pô. Hã? Por que não? Já de graça, graça não, mano. Cara. Dá pra ganhar um dinheiro? É o Terry Crews, cara. Pô. Ah, Terry Crews. Terry Crews. Terry Crews pra caralho. Sim. Seguindo aí. Aí, Yuri. Tá, não é esse beat. Tem que ser um beat calmão, né, velho? Ô, novinha, eu... Vamos falar 5 milhões também, só que pro resto da sua vida isso vai acontecer. No momento que você recebe o dinheiro, chega um cara do seu lado e dá um tiro mais ou menos na altura da sua cabeça por cima do seu ombro. E essa bala vai rodar. A cada 23 horas, e essa bala passa pela altura da sua cabeça de novo, você tem que se abaixar. Aceita? Eu aceito e, tipo, eu receberia o tiro e em menos de 23 horas me tornaria a pessoa mais foda do mundo. Tipo, doando toda a minha grana pra as pessoas carentes. O que, que tem a ver, ué, cara? Que lindo, hein? Não vai se abaixar. Você vai morrer, você não vai dar dinheiro pra ninguém, cara. Em 23 horas. Cara, eu vou ter que passar o resto da minha vida me preocupando com uma bala. Eu prefiro ajudar os outros e morrer feliz. Que lindo, cara. Sabendo que eu prestei pra alguma coisa. Ah, velho, eu colocava pra vibrar, despertar os vários celulares que eu compraria com várias baterias. Não, cara, não vale a pena, mano. Não vale a pena. Dou pras pessoas carentes. Vale a pena, sim, cara. Você só dá uma baixadinha, cara. Só dá uma baixadinha cada vez. Imagina, desperta, você dá uma baixada, espera assim uns 5 minutos e não passou a bala. Você vai tirar um cochilo. Cara, eu vou deixar essa... Vou dormir nesse horário. Vou organizar meu horário pra estar dormindo. Só não pode levantar no meio da noite sem querer, né? Mas eu vou organizar meu horário pra estar dormindo. Não, ele sempre vai chegar na altura que tua cabeça tá. Ah, tá. Então aí tem que rolar pro lado. É por isso que eu falei. Eu faço o que eu... Não, mas aí... Com dinheiro, o resto da vida, minha vida não vai durar muito tempo. Vai passar na altura da minha cabeça. A bala vai passar na altura da sua cabeça quando você tá deitado. Entendi. Você tá cagando, vai passar na altura da sua cabeça quando tá cagando. Você tá de pé. Mas tem que tirar a cabeça no ombro. Então não tem como desviar. Cronômetro, o tiro foi no ombro. 5 minutos antes ele define a altura. Ah, 5 minutos antes. É. Ah, beleza. Aí, por exemplo, você tá em pé, você vai ter que abaixar. Se você estiver sentado numa cadeira, você vai ter que abaixar. Vou ter que levar. Põe um relógio pra despertar 7 minutos antes, fica em pé. Espera dar 3 minutos e deita no chão. E fica jogando CS no notebook. Eu tenho duas opções. Eu vou receber os 5 milhões e já compro um capacete de titânio ou alguma coisa pra prova de balas. Não, a bala vai acertar. A bala vai acertar. Vai acertar, mas não vai doer. Cara, vai passar. Adamantium, cara, adamantium. Vai pegar, verdade. Vai pegar. Atravessa montanhas, cara. Então, de boa, eu vou receber o dinheiro. O dia que eu não conseguir escapar, vai ser uma morte rápida e indolor. Incolor. Sussa. É, se eu morrer, eu morro feliz. Quero um dinheiro, pô. Todo dia? Todo dia. Tá. Eu contei essa história pra alguns, mas talvez os ouvintes não saibam. Provavelmente não sabem. Um chefe meu ganhou na quina da Mega Sena. Ele ganhou 33 mil e ele gastou tudo num almoço. Eu torraria a porra do dinheiro em um dia e depois eu morreria feliz. Eu também. Então é isso então, aí. Fechou. Feministas, não me julguem, porque eu quero colocar essa situação para vocês também. As mulheres, imaginem homens, ou depende da sua opção sexual, ou orientação, ou seja lá como você chamar. Então, é o seguinte, visualizem a mulher mais linda do universo, multiplicado por 15 ainda, certo? E as mulheres, visualizem homens, ou enfim. Inês Brasil? Ela iria chegar pra você, detalhe, ela não envelheceria nunca. Tipo a Charlize Theron? Não, tipo uma mulher que não existe. Entendeu. Ok. Ela não existe. Deixa eu continuar, meu Deus. Deixa o cara continuar, caramba. E deixando claro, pra gente não entrar na questão da objetificação da mulher, a mulher imagina o homem ou imagina a mulher também, o homem imagina homem, tanto faz. Essa pessoa chegaria em vocês e iria fazer a seguinte proposta. Ela diria, vou dar para você quando faz você quiser. Pra ficar mais realista. Não. Tem que fazer. Ah, vai tomar no cu de vocês. Beleza. Eu vou dar para você. Ela ia falar você pra quiser. Vocês que daria pra vocês quando e onde vocês quiserem e da forma como vocês quiserem. Onde você quiser e da forma que você quiser. Do jeito. Desde que antes de cada vez vocês comessem um pratinho de cocô que ela fizesse ali na hora. Fresquinho? Só come um pedacinho do meu totô. Ah, cara. Havia um brutal sketch, mano. Eu comeria o cocô. Eu aceitaria a proposta, comeria o cocô, porque eu ia fazer quando quiser, quando você quiser, você come bosta. Senão você não come. É, mas toda vez que você fosse fazer, você comeria cocô antes. Sim, mas é só não fazer. É só uma dieta regrada. Né? Quando você for fazer. É só não fazer. Caralho, vai ter ela de enfeite. É só não fazer, mas você aceita a proposta, né? Quando você quiser. Coma cocô. A prática do sketch é algo bonito de se ver, então. Eu ia, tipo, vamos lá. Deixar ela com uma dieta regrada, então, tipo, o cocô dela Alpiste. Ia ser, tipo, saudável, tá ligado? Milho, né? Você ia alimentar ela só milho, porque você Sim. vai sair Pode milho. Pode bater mesmo. No liquidificador fazer milkshake? Não. Cara, entre quatro paredes, mano, fale tudo, velho. Você já comeu bosta? Não, tá, mas de repente você ficou com o pau duro no meio da rua e você tá. Porra, não aguento, vou comer ela aqui dentro desse busão. Por que 6 não? horas da tarde. É um fetiche. Não, cara? Aquele calor dos infernos e uma tacinha de cocô como se fosse um sorvete. Sundays. Por que não? Um M&M dia inteiro, que ela engoliu. Melhor ela engoliu o M&M sem mastigar. Aí, ó. É, cara. Pode crer, mano. Manda ela engolir um pacote de M&M sem mastigar, ainda mais que ele tem amendoim, que é dessa grossura. Nossa, assim. Cara, aí é massa, cara. Fica um cocôzinho da hora. Aí é fácil, hein? Troca a alimentação dela só pra milho, que vai sair milho mesmo se for. Você não pode regrar a alimentação dela, né? Ah, então vai tomar no cu. Você pode continuar vivendo essa vida de merda. Vou dar feijoada pra ela comer todo dia, mano. Você pode fazer crédito, criar crédito. Por exemplo, você acorda um dia e fala, nossa, hoje eu quero comer bosta. Aí você vai lá e fala que vai comer 3 tacinhas de bosta, você tem 3. Preliminar é comer bosta. Que bom. Preliminar já vira... É. Caraca. E se quiser continuar nas costas depois? Lamber? Não, começou, vai até o final. Não, então começou, é só uma vez que come. Não, você comeu o cocô e tem uma relação. E se quiser um segundo turno? Você quer uma outra relação? Comeu cocô de novo. Mas junto, depois de ter feito... Você quer dar uma segunda? Falou, você quer dar uma segunda? 3, 4 sem tirar. Você quer dar uma segunda, você vai ter que comer cocô. Bom, bom. Você vai, ela vai propor um 69 e vai cair tudo na tua cara. Ótimo, maravilhoso. Vou andar com a tacinha. Eu prefiro viver a minha vida de merda mesmo. Eu já tô na merda. De merda. O máximo que vai acontecer é eu ficar na minha. Eu não vou comer bosta, não. Eu tô de boa. Cocô. Cocô. Cocô, cocô, ué. Chocolate. Cocô. Gente, qual é a coisa muito pior em fast food? Cocô. A diferença é que tem um gosto melhor. É. Como você sabe? O cheiro, acho que aponta um pouco, né? É, gorgonzola é bom pra caralho. Eu curto. Que cocô com gorgonzola? Próximo. Também. É mesmo, aí, uma questão. Posso misturar o cocô dela com alguma coisa? Não. Ah, então, ficou foda, hein? Posso flambar o cocô? Flambar, mano? Flambar o cocô? Não, não, é cocô, cocô. Acabou de sair do cu dela. Flambar o cocô e vai ficar crocante, eu acho. Crocante. Posso fazer cocô à milanesa? Crocante. Vamos lá, o nosso visitante, o Homem Concha, das profundezas do oceano, veio nos fazer uma pergunta. É bem absurda, mas... faz uma agora. Bom, acho que o que não foi aqui, né? É, o que vocês preferem? Terá as duas pupilas cortadas por inteiro ou levar 999 socos na boca do estômago de Chuck Norris? Caraca, velho. Álvaro. Caralho. Se eu cortar as pupilas, elas vão se... Regenerar? Não. Tipo, elas vão se curar, sei lá? Não, elas vão cicatrizar. Você está arrancando as pupilas. Elas cicatrizam. Você nunca mais fechará os olhos. É pupila, não pálpebra, animal. É pálpebra. Ele falou pupila. É pupila. Não, desculpa, é essa pelinha aqui. A pálpebra. Desculpa, então. Então você está arrancando as suas pálpebras. Sim. E nunca mais fechará os olhos. Você vai ter que ficar colírio lá de 15 em 15 segundos. Vai ter um engraçadinho ainda que vai ficar soprando o seu olho. Se o Chuck Norris fizer isso, ou eu vou ficar com a barriga trincada ou eu vou morrer. É, vai trincar mesmo, vai quebrar do meio. Eu acho que você morre. Morre. Se eu fizer força assim, ó. Ele caralho. Fica. Quem te conhece sabe que você é um cara foda pra caralho, pra aguentar o Chuck Norris. Olha o impacto que isso aqui vai receber, ó. 999. Ó, vocês conhecem pessoa. Isso aqui, ó. Pra quem não sabe, você quer imaginar o que o Álvaro tá fazendo agora? Vai no açougue, pega o porco, o leitão morto e aperta. Ah, cara, vai Chuck Norris. Chuck Norris, cara? Chuck Norris no peito. Mano, você não vai aguentar dois socos do Chuck Norris, cara. Arranca as pálpebras mesmo. Arranca as pálpebras, pra você nunca mais piscar. Vou ficar fazendo genoveva em você ainda. Fazer Chuck Norris. Cara, tipo, você olhar pro sol e se... Ah, minhas vistas. Você vai ficar... É só você não olhar pro sol. É só você não ser tão burro, né? É só você não olhar pro sol. Mas... Sai de boné. Então tá. Mano, você costura uns paninhos ali, velho, já é. Então tá bom. Eu imaginei duas cortininhas assim. Faz uma tenda aqui. Coloca o olho daquele cara do Ghost in the Shell. Bom, cara, esteticamente ficaria muito da hora sem as pálpebras. Por que não? Eu acharia assim, tipo, cara, que demais. Eu cortaria as pálpebras. E acharia demais. Fica igual o cara do Laranja Mecânica lá, colhão. Assim, sim, eu imaginei essa cena, cara. Eu vai de choquinóia, porque na melhor das hipóteses eu morro. Sim. E ficar sem as pálpebras deve ser foda pra caralho. Você pode testar, depois você se mata qualquer coisa, velho. Testa sem as pálpebras. Ah, mas o Chuck Norris eu tenho chance de sobreviver. Você disse que a pálpebra tem, ia dar bosta. Chuck Norris, velho, dando soco. Chuck Norris. Cara, você ainda faz abdominal com ele te dando soco, assim, entendeu? Eu acho que é assim. Raulzito já diria que quem não tem colírio usa óculos escuros. Eu tenho colírio e óculos escuros. Vai, vamos arrancar as pálpebras. Justo. E concha. Cara, acho que eu sou o mesmo do Pedro. Eu prefiro o Chuck, porque ele já morre no segundo soco e acaba de morrer. Meu só, gente. Nossa, gente. Próxima. Pá! Minha está bem, só não tá melhor que eu. Minha está... Eu só tenho uma, que é meio bobinha. Quanto você pagaria por uma boneca humana minha? Vocês preferem... Eu já fiz essa pergunta pra vocês. Vocês preferem comer um bolo e sentar num pepi ou comer um pepi e sentar num bolo? Together. Não, Álvaro. Bugou a mente. Esse pepi, como é que vai estar? Tá? Ele tá ereto e com mais ou menos 28 centímetros. Tem que comer essa porra. Com os dentes, tipo... Comer, né? É um gargantão profundo, você vai ter. Não, que pelo que eu entendi, comer é do modo gastronômico. Então, sentar se for sentar comer do modo gastronômico, foda. Na verdade, ele entraria totalmente na sua laringe. Então, a pergunta que eu tinha visto é: você tem que botar um na boca e o outro na bunda. É praticamente isso. Porque falar de comer, você pode assar o pinto e comer não, ele. Não, eu tava pensando nisso. Eu ia falar, eu prefiro fazer susto, tipo, né? Hannibal, tá engolir, ligado? Fazer. Engolir. Tipo, Suede, por favor, refaça a sua fazer pergunta. Fazer um pau ali milanesa. Você tá ali milanesa. A milanesa. Pau a milanesa. Boa sorte limpando isso. Creme branco em cima. Boa sorte limpando isso. Vai ser maravilhoso. Vocês preferem engolir sexualmente sexualmente um pepi e sentar num bolo, ou sentar sexualmente num pepi e comer um bolo? Que bonito. Sentar num pepi e comer um bolo. Eu já vou poupar o cu de novo, né? Vamos sentar no bolo, né? Bolinho refresca. Cara, não quero pau na minha boca. Eu também sentaria no bolo, porque... Poupar o cu, né? É. Ah, eu acho que eu iria de Álvaro. Pelo menos o gosto ia agradar. É, eu também. E eu sei que o Suede ia preferir cair de boca na rola. Depois eu só escovar os dentes, cara. É. O Suede é muito a favor de chupeta, cara. Não, o cara... Eu pergunto pro Suede. Eu quero deixar o meu bumbum intacto. Eu pergunto pro Suede. Suede, você prefere limão ou... O laranja, depois eu enfio o pau na boca, depois eu como dele. Deixa eu fazer uma pergunta pro Suede. Ai, peraí, não vai rodar a galera agora? Só pro Suede? Não, é só pro Suede. Fala. Suede, se a vida de um de nós estivesse dependendo de um boquete seu... Na gente. No Terry Crews. Mas, tipo, você tem que chupar todos pra salvar um. Que droga, cara. Você chuparia? Ah, velho... Fazer o quê? Eu não quero que vocês morram. Não, mas vocês morram. Quem peidou, velho? Foi eu, tá feio. Nossa. Viu, faz tempo, cara, que tá feio, vai. Fechadão com meu parceiro Gustavo Martins. Tá ligado, moleque? Nosso fígado tá como? O que vocês preferem? Chupar um pau com gosto de picolé ou um picolé com gosto de pau? Não. Pera aí. Não vale mais essas perguntas de chupar pau, que o Suede vai falar, só escovar os dedos depois. Eu chupo os dois. Ah, chupa os dois. Eu só ia perguntar qual dos dois que vai gozar. Nossa. Qual que tem recheio de leite condensado? Não, o picolé, ele tem recheio de leite condensado, mas o leite condensado tem gosto de porra. Então. É tudo agora igual. O pau tem recheio de leite condensado, mas tem gosto de leite condensado. Exato. Ah, vai o pau, então. Depois que eu vi. Peraí. Vai o pau que tem gosto, de picolé. Você quer um pau colé mesmo. Mano, eu vou sentir os o dois gosto. São, cara. Foda-se, o que importa é o gosto, mano. Ah, cara, vai o pau que tem gosto de sorvete. Eu vou sentir o gosto, pelo menos o gosto vai ser bom, né? Cara, não vai ser gosto de pau e porra. Cara, sorvete e o pau, qual é a diferença? Um é gelado, outro é quente? Como é que mano, eu vou sentir? O outro é pau artificial, velho. O gosto é artificial. Você vai pôr o cara, pau o gosto que você vai sentir é o gosto do pau. Mas é artificial, velho. É tipo a suqueta. Vai, então, 2,5%. É tipo o suco de abacaxi. Então, vai, é tipo mais gosto de tamarindo. É tipo feijãozinho de todos os sabores. Together prefere sorvete. Sorvete. O gosto é artificial. O Suede prefere o pau com gosto de pau. Eu prefiro o pau, porque eu não preciso escovar os dentes depois. Cara, porra, é foda essa, cara. Ele prefere caralho, pau com gosto de depois pau. Depois de tudo que passou, ele acha foda essa. É que agora ele quer sentir o gosto do pau com o pau. Pra depois poder escovar os dentes. Você prefere um picolé de groselha ou chupar um pau? Picolé de groselha. Só escovar os dentes. Se não tem a opção de pau, não quero pau, cara. Porra, eu acho que eu vou no picolé também. Depois é só escovar os dentes. Eu preciso ficar sabendo, ó, este é o picolé com gosto de não, pau. Não, ou não, eu simplesmente peguei um picolé e ele tem gosto de pau. Não, tá na sua frente lá. Um cara com o pau pra fora e o picolé com gosto de pau. Não, você mas fala, você não sabe que o picolé tem gosto de pau, né? Não, você tá vai saber na hora que não, você chupar. Não, que o pau tem gosto de picolé. Sabe. Ah, você sabe. Você tá escolhendo, você sabe dos dois. Foda, vai picolé mesmo. Eu não, nunca mas... experimentei um pau na frente, pra mim tanto faz. Tá. O gosto pode até não ser. O Concha fez várias perguntas durante uma pergunta minha. Eu vou fazer uma pergunta pro Concha. Qual que é o gosto do pau? Aí eu ainda não escolhi, não sei. Ah, qual que é o gosto do picolé? Aí você pode escolher o sabor. Que tem assim... Tem vários homens, cada um com sabor. Então, Mas agora, se você tá no fluxo e avisa uma novinha no grau, sabe o que ela quer, né? O quê? Pau. Não, picolé. Vai, picolé. Caramba, só eu escolhi o pau? Isso é o mais retardado, né, cara? Você prefere picolé também. Pegar o cara ali, né, que eu vejo as bolas dele, tudo, você prefere isso. Mas depois é, tem gosto de picolé, cara. Caralho, eu posso passar um gelzinho no meu pinto pra deixar com gosto de morango. Quer de pistache? Você escolhe. Se fuder. Aí você chupa o pirulito. Tá de boa. Aí vai estar com gosto de morango, cara. Onde chegou pirulito, cara, na história? O quê? Tá, já foi. Escolhi o pau fazer o quê? Próxima questão. Eu tenho uma questão pra encerrar o podcast. E essa questão é para o ouvinte. Vocês preferem mandar um e-mail com feedback para a gente ou preferem que o podcast acabe? Ou preferem chupar um pau? Chupar um pau. Depois escovar os dentes. Então, ó. Com um mendigo. Essa pergunta é bacana, hein? Essa pergunta é bacana. Por isso, agora nós estamos encerrando o LocoCast, certo? Depois dessa putaria toda. Que a gente já gravou. Sim. Só pras meninas sacando o THD que lançou. Só pras meninas. E chegamos ao fim de mais um LocomoCast, podcast mais desejado para o Sfera. Gostaríamos de agradecer a presença do Together. Gostaríamos de agradecer a presença do Homem Concha. Bom é quando não é combinado. E sim, ouvintes, gostaríamos de receber e-mails seus, não é mesmo? Mande e-mail com feedback, mande e-mail com críticas, sugestões para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita together. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Homem Concha. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. Contato arroba... Não. É muito errado, mano. É muito errado, velho. Agora atendendo a um pedido de um ouvinte, do Pedro Pérez. Pedro Pérez. Que vai mandar um e-mail, graças a isso, no próximo podcast, certo? Sim. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí. Vamos... E pô, a gente tá aqui rodeado de grandes amigos. E são esses amigos que fazem cada momento valer a pena, correto? Por isso, eu gostaria de dizer que na vida, ninguém é nada sem amigos. Por isso, nós gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros. Primeiro parceiro, HQ? X-Infinity Games. Não tem mais numeração? Esse foi o segundo. Não é assim, cara. Você nunca fez assim, velho. Segundo parceiro, X-Infinity Games. Terceiro parceiro, E-Fighters. E nós gostaríamos de dizer que estamos em busca de novos amigos, novos parceiros. Fala isso, Edir. Estamos à procura de você. Você faz um trabalho legal. O que você faz? Fale pra gente, venha ser nosso parceiro. Vamos nos apoiar e crescer junto nessa longa estrada da vida. Se você deseja ser nosso parceiro, se você quer crescer na vida assim como nós, mande um aquele e-mail bonito pra contato@locomotiva26.com.br e vamos juntos! Vamos juntos, vamos de mãos dadas, vamos todos felizes. E é isso aí! Falou, galera! Opa, não! E é isso aí! Também gostaríamos de lembrar que temos o nosso grupo no WhatsApp, Pedro! Tem sim, confirmado. Pra entrar no grupo do WhatsApp, você entra no Facebook, procura o grupo Passageiros do Locomotiva, entra nele e que lá vai ter um link fixo no topo pra você clicar e já entrar automaticamente no grupo. Sem necessidade de aprovação de babaca nenhum e nem nada. Não, porque se for babaca, a gente vai tirar também. Só aprovação no grupo do Facebook, mas aí algum babaca te autoriza lá e tá tudo certo. Exatamente. Só, hashtag somos todos babacas. E hashtag, todos. Como que é? Eu gosto de pau grande, um negócio assim. Hashtag... Pau grande no cu dos outros é refresco. Não, é... Mendigo. Não, era do pau duro, não era um negócio assim? Era alguma coisa. A camiseta do pau duro. Camiseta do pau grande. É, exatamente. Eu amo pau grosso. Eu amo pau grosso, é um negócio assim. Pois é. E é isso aí, falou? Hasta. Beijo. Aua! Nossos dedos não fica vermelho. A gente é um só. Sem você eu sumo, eu morro. De fome eu perco. Vamos esperar o fela da puta com a motosserra no cu passar. E eu vou deixar isso pro extra. De São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judia? Pequena come tudo achado dela, meu todo mundo no avião é de lapela. Tá gravando? Meu microfone. Tá gravando, mas esperando, só pegando o que o tio Guedes tá falando. Peraí, deixa eu só gravar o aviso. Tá dando, amigo? Eu tô de boa, ah, velho. Caralho, tem sorte nos lapela. Também só agora, hein? Meu microfone é o de lapela. Como que era a música do Suede, lá? Microfone é o de lapela. Qual que é? Carne de panela, corta os bracinhos e até as canelas. Pendurar no teto pra fuder, garoto. Que moda. Que música é essa? A música do Suede. A música do Suede. Suede. Foi no dia que a gente foi com o Luciano. Carne de panela. No shopping. Nossa. Acho que um dia antes do a gente... Você foi. Ah, tá. quando vocês não me convidam. Porque você tava trabalhando. A gente trabalhando. Foi durante o dia, mano. Você tava trabalhando. Você tava trabalhando. Porque a gente foi beber vodka. É foda não ser vagabundo. É foda mesmo. Moto foi feita pra comer. Pra comer. Pra comer. Espera okay. Passar a moto. Moto foi feita pra comer. Um dia que tu foi feita pra comer. Que é isso, mano? Um ônibus. Um avião. Espera pousando. Passar essa bosta. Uma nave espacial tá pousando aqui no momento. Houston. Cadê? We have a pen. Tira da, de baixo da camiseta, deixa mais. Nesse momento, quando você tá fazendo striptease. Despede o pênis. Só pra quem é do grupo vai ver, hein? Ele é um cara limpinho. Não, vai ver. Ele é o meu fuma na foto da questão. Pedro Pênis, né? É bem que não tem gente no grupo, né? Não é Pedro Pênis? Não, mano, ele é um homem concha, é Pedro Pênis. Pênis. Não, cara, não é Pedro Pênis. É só pênis? O ônibus ainda tá aí, né? O ônibus foi feito pra comer. Não sabia nem que passava ônibus aqui. Passa ônibus. Só de vez em quando, quando dá na telha pra estragar a gravação. É, quando a gente tá gravando que passa, ó. Passa avião. Passa urubu. Passa negão, aí. Passa neném. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Por de dentro da bordinha. Né? Quero ver você arrombar. O Álvaro. Vai esperar o tanque de guerra passar, vai tomar calma. Só agora tá tendo evacuação na cidade, tá ligado? Evacuamento. Evacuagem. É o Mad Max, tá aí, filha da puta. Vai! Testemunhe! Pedro? Pérez. Eu. Oh! Desculpa. Desculpa, Desculpa, gente, eu não queria ter gritado. Estourou? Não. Foi mal, tio. Ai, ai. Ai. Caralho, mano, para de dar o cu aí. Ai. Já começou a apagar os. Tá queimando? Ai. Vai, cara. Ai. Tem que fazer então. Tatuagem. Ai. Vamos falar, vocês ganham 5 milhões de novo. E mata todos os motociclistas do mundo. Ah, cara, 5 milhões é muito pouco. Vai tomar no seu cu, você não tem nada. Eu quero mais. Já tô tomando chute no saco mesmo. 5 milhões de uma vez só. Posso fazer mais uma então? Ou não? Fica à vontade. É igual do Suede, mas. É igual o que não passa, cara. Não, é a mesma ideia. O que é igual do Suede? Vocês preferem chupar um bolo ou chupar um pau? Pau, o que vocês preferem? Depois vocês escovam os dentes. Gosto, nossa, mano. Não, agora não fui eu, não. Não fui eu também, não, gente. Não. Vocês estão se aproveitando de peidos, hein? Ah, aquele foi eu mesmo, foi fiquei quietinho, que eu só esperava. Espera o puto do rádio passar. Puto do rádio, Estela vindo grau. Tá vendo? Tava ninguém quer. Fluxo. Deus não chegou quer. Chegou um fusquinha no grau. Sabe o que ele quer? Arame. Arame farpado. Então vai. Tá vendo? Deus não quer. Pô, são 5 e 15 em Moscou, calma aí. Foda-se, Deus.